Porra, Velasco, Ninja Six Crow? Não. Que é isso? Anime tão bonito, cara. Ah, tá, se outras 9, 10, 12 pessoas votar nele, quem sabe? Mas não, também não. Galera, começa agora mais uma edição do Sobre Músicas e Animes, edição número 13, número cabalístico, talvez. Dá sorte pra alguns, azar pra outros, né? Mas estou aqui hoje com os meus amigos Carlinho Gomes Neto, que é o nosso, não só padrinho da Podosfera, mas é o nosso chefe de cerimônias. É, vai ter uma enquete futura no Anime Portfólio pra ver se eu mereço ser promovido, então votem lá e coloquem lá, Carlinho merece ser promovido, pelo amor de Deus. É uma boa ideia, né, Vilas? Você podia lançar uma enquete assim, Calírio, promovido... Não, cara, eu não tenho nada acima de padrinho, cara. Pô, que droga, meu. Não tem, cara. Você tá, não sei que você queira ser o cara que vai dominar o mundo. Não, quem vai dominar o mundo é outra pessoa, não sou eu, não. Ok. Eu vi que o Netotinho tava respondendo pra você nos e-mails, cara, que é isso. O Luke até reclamou lá, como é que o Netotinho descobriu o e-mail dele? O Luke ficou assustado, cara. Ele colocou letras garrafais. Quem te deu autorização de usar esse e-mail? E só começou, porque agora o Netotinho também tá no Google+, no Google Plus, agora vocês estão perdidos. Eu não tenho medo do Netotinho não, cara. Ah, eu acredito que vocês não têm que mudar de opinião, eu vou começar a ter medo dele. Eu não, cara, qualquer coisa eu invoco o Netotinho Mano. Netotinho Mano não existe oficialmente ainda, quero lembrar. Tá bom. Ele vai existir. Eu prometi pro Luke e eu vou cumprir. Ele vai existir. Caralho, agora eu tô pensando. Eu tinha com a camisa do Corinthians bem desenhada. Não aquela montagem que a gente fez. Eu prometi pra ele que o Netotinho Mano vai ser corintiano. E realmente ele vai usar uma camisa do Corinthians. Tem que botar a toquinha também, cara. Tem que ter a toquinha. Não pensei na toquinha, cara. Será que é uma boa fazer ele com toquinha? Tem que ter uma toquinha, cara. Uma toquinha. Beleza. Mas bem, hoje a Ana Chan e o Luke não poderão comparecer por motivos de força maior, mas eu estou aqui novamente com os meus amigos Bebop e Eric lá do Anime Coach, falando pausadamente. Bebop, diga oi, como é que você anda, porque todo mundo já te conhece, cara. E aí pessoal, como é que tá? Como é que tá a vida, os estudos, o trabalho? É, só uma coisa aqui que eu lembrei, pra não deixar escapar. Sempre que você fala... Você é o host, o padrinho é o co-host. Eu lembro daquelas atendentes de lanchonete americana. Eu não sei por quê. Pelo amor de Deus, cara. Não é mais ruim, não. Cara, desculpa, a imagem ruim já tá pairando na minha mente, não tá prestando, cara. Meu Deus. Não, eu não penso em vocês, eu penso nela. Nossa, Bebop, olha. Não, eu tô tentando. Cara, não eu tô, que, desculpa, cara, eu tô tentando ligar aqui o que, que eu tenho a ver com atendente de lanchonete americana. Você não sacou a ligação ainda, né, Eduardo? Não, eu tô inocente hoje, cara. Já soltou a primeira piada stealth aí, o Bebop. Mas realmente Bebop, eu lembro. Cara. Desculpa, mas eu lembro. Depois eu te passo uma Qual imagem. Qual cidade você mora mesmo, Bebop? Rio, cara? Amazonas. Hã? Acre, né? E o não, branco no Acre. Qual cidade você mora? Rio de Janeiro. Ah, ok, beleza. Só pra informar aqui, em janeiro eu tô no Rio, tá? Ah, é? Sim, olha aí, Carlinhos vai tirar peixe. Olha aí, que legal. Mas bem, Eric, você que tá meio calado aí, voltou pra foto. Essa é uma meninazinha mesmo, né? Pô, eu coloquei a Miyako, poxa. Ó, respeita a Hidamari Sketch, que tá bem representado no pelo amigo Eric Dias, ok? Ok. Eu prometo não fazer mais piadas de Hidamari Sketch ao longo do programa. Ótimo. Não. Só esse programa? Nesse programa. Aí você também já quer demais. Tudo bem, Miyako perdoa você. Pode continuar. Aliás, Eric, eu tenho uma dúvida, cara. Deixa eu pegar aqui rapidinho um negócio. É que eu tava olhando o... É que eu lancei lá no Anime Portfólio... Resultado lá da pergunta de julho, lá da enquete do projeto, de conhecendo o mercado nacional de mangá. Aí tem um mangá lá, cara, que é de bonequinhas, cara. Eu queria perguntar se tu conhece, só não tô conseguindo lembrar o nome. Você consegue lembrar aqui dos que tem? Qual que seria? Mas lá, você quer que eu te xingue agora ou deixa pra mais tarde? Nossa, mas já sim? É melhor deixar pra lá, então. Ah, deixa pra lá. É sério, tinha um, eu tava procurando, achei, mas tudo bem. Inclusive tem Rosemaiden lá, não tô falando de Rosemaiden, só pra deixar claro. Pessoas pediram Rosemaiden. Rosemaiden eu compraria. Mesmo eu não gostando muito da história do mangá, eu compraria só por causa das capas. As capas são bonitas. Tá ok. Não, não vou procurar aqui quais são as capas pra fazer piada. Prometi. Então, olha o Poyo. Poyo. Então, pessoal, como eu disse, infelizmente a Ana não vai estar presente. Foi ela que escolheu o tema, que vão ser animes de seinen. E que foi um tema que foi o segundo mais escolhido lá entre a nossa enquete do episódio 12 para do episódio da edição 12 do podcast, que saiu lá aquele histórico podcast dos animes de 2006. A gente pode dizer que a gente gastou tudo que a gente podia de cartucho de Boku no Pico já, né? Não, acho que talvez sobre as crias de Boku no Pico, quem sabe, né, em podcasts futuros. Não. Eric, só você viu isso, cara. Só você viu a saga de Boku no Pico todo. Você é a Ana, né? Não, todo mundo viu. Todo mundo, com certeza, todo mundo viu. Deixa eu ver. Infelizmente eu tô no grupo de quem assistiu, cuidado aí, hein? Viu? Então, galera, vamos, como sempre, pedir aí pro nosso mestre de cerimônias, o padrinho da Podosfera, pra escolher a primeira pessoa que vai indicar uma música de um anime seinen nesse podcast. Tudo bem, só que aqui eu vou lançar o ultimato. A pessoa que eu escolher vai ter que explicar o que é um anime seinen. Se você me escolher, como sempre... Você vai escolher outra pessoa. Você não vai ser, porque eu já escolhi você semana passada. Ah, tá. Da última vez, quer dizer. Não posso repetir. Ok. Você só ficou nessa. Por isso, a pessoa que vai ter a honra de falar da primeira música e vai ter que explicar para os nossos ouvintes o que é um anime sem nem, não vale olhar o Wikipedia, ok? Vai ser o Bebop. O passo. Eu posso explicar do meu jeito? Pode explicar desse jeito, cara. Pra mim, anime seinen é... Peraí, não. Sem piadinha. Sem piadinha, fica só sucinta e tal. Eu tava esperando você soltar a piadinha. Não, melhor não, por favor. Não. Sem nem dessa piadinha. Mas... Puta que pariu. Pra mim, pessoalmente, assim, eu não lembro realmente no dicionário lá o que tá. Se é que isso tá no dicionário. Enfim, pra mim seinen é um shoujo pra um público um pouco mais velho, vamos dizer assim. Peraí, ele é um shoujo pra um público mais velho? Shoujo? Shoujo não. Como assim? Shounen, desculpa. Desculpa, falha minha. Shounen, é um estilo shounen, só que pra um público mais velho. Alguma coisa mais séria, assim, a história um pouco mais... A partir dos 18 anos pra cima. É, seria com 21, como né, porque a maioridade lá é 21. É um tema um pouco mais adulto. Situações mais sérias, né? É, em tese é, mas... Seinen, na verdade... A maioridade sexual seria... é 13, mas tudo bem. Seinen, na verdade, ele é usado mais... Primeiramente pelas editoras de mangás pra definir seu público-alvo. Aí depois começaram a usar pra definir... De acordo com o tipo da maioria das histórias que tem, pra definir um estilo. Mas primeiramente era só pra definir um público-alvo. É sim, é interessante... Já que tá aproveitando, então vou falar um pouquinho. Quando se fala em seinen, o pessoal sempre pensa logo direto em histórias com sexo e violência. Mas eu diria que a grande maioria dos seinens, eu acho que muita gente, quando você pensa, pô, um seinen é um anime pra adultos, é um mangá pra adultos, aí você pensa, sexo e violência. A primeira imagem que você vê, você diz que é um filme pra adultos. O que, que vai ter nesse filme pra adultos? É, pode ter situações de adultos, né? Problemas de adultos. Não necessariamente sexo e violência. Também tem no shounen. Sim, enfim, eu só tô dizendo que é o que a grande maioria do público pensa, né? Na verdade, seinen, a maior parte das histórias nem são sobre sexo e violência. Mas o que eu ia falar é só que como é pra a ideia é que, como você tá destinando o mangá pra um público mais maduro, você pode usar expressões da língua japonesa e tipos de narrativa... que o público mais adolescente, o público mais jovem, teoricamente não compreenderia mais ou menos isso. Você, por exemplo, você não usa mais furigana nos kanjis conhecidos. Pra quem não sabe o que é furigana, é aquela... Como se fala o kanji, só que escrito em hiragana, que é um dialeto japonês mais fácil. Então, a questão é só essa. Destinado a um público que, teoricamente, já tem conhecimento bastante para abstrair qualquer coisa. Então, eles podem fazer um sobre qualquer coisa. Inclusive, Madoka Mágica, que é um anime de Mahou Shoujo, é um seinen. Mangá Madoka Mágica é um seinen. Não, se você for pegar a obra de seinen, assim, desse tipo, que foge totalmente do que geralmente se pensa, além do Poyo Poyo, que citamos aqui, a Chikoti é seinen. Se for ver, porque ele é publicado no mangá seinen. Seinen ou... Boi. Oi. Inclusive, tem muito seinen publicado em mangá. O que a gente, pra gente seria seinen publicado em mangá shonen, né? A gente pode dizer. É, como tu falou aí, do, tem muito shonen com sexo e violência que vem aqui pro Brasil com mais de 18 anos, né? E tem shonen também que, assim, principalmente os mais antigos, que parece seinen, cara. Sim, hoje em dia são seinens, na verdade. Hoje em dia são considerados seinens. Eu considero. Antigamente não era, porque a narrativa é muito simples. É isso que eu tô falando, né? Porque se preocupava muito com esse lance da narrativa. Esse negócio da violência e tal, do sexo mesmo. É uma coisa que veio também pro Japão meio que depois. O Devilman é seinen, citando Gonagai. Devilman é shonen. Não podia faltar Gonagai. Devilman é shonen. Kuchihonen é shonen. É, A Escola Sem Vergonha é shonen. Kekkoukanmen é shonen. Com certeza. E todas essas obras tem algumas têm muita violência, outras têm muitas cenas de nudez, cara. Então, mas bem, Carlírio, acho que tá explicado tudo que você queria, né? Tá bem explicado. Tá, eu acho que. Só que não passou da boca de quem devia, né? Perdão, Carlírio. Você se safou nessa, porque você tem crédito. Ok. Então, fala aí pros nossos ouvintes da sua primeira música, por que você escolheu ela, e etc e tal, e tudo que tem direito. Primeira música é a quarta abertura de YouTube Kyodai, ou Space Brothers, que é o nome da música é Small World. Eu escolhi essa música aqui porque a abertura é sensacional, eu gosto muito dessa abertura. Eu já gostava da primeira, da segunda, da terceira mais ou menos. Aí essa quarta abertura aí eles superaram, cara. Ficou genial. Concordo, cara. Né? Ficou linda. A música não é a minha música preferida desse anime. Nem a minha. Mas é a segunda. É a segunda preferida minha. Pelo menos que eu lembre, assim. Que então eu... a minha é um tem encerramento, cara. É o terceiro encerramento. O segundo encerramento? Segundo encerramento. Isso. É muito bom esse aí também. É de uma banda já tá um tempo na estrada aí. Tô até pensando em escutar o material deles, porque a música é boa. Não sei se o resto do tanto vai ser assim também. Que é uma banda de rock meio indie, essas bandas mais cultas, assim, um rockzinho com guitarrinha fazendo um balanço e tal. O nome da banda é Fuji Fabric. E é bom falar um pouco do Chukadá, né? Apesar de que acho que a maioria já conhece. É um anime que estreou na ótima temporada de abril de 2012. É uma ficção científica misturada com Slice of Life. Sobre dois irmãos que têm o sonho de serem astronautas. E mostra o trabalho deles para até chegar a conseguir conquistar o sonho deles. O Eric não gosta. Enfim, é um ótimo anime. Já tem mais de 80 episódios e pelo jeito vai durar muito mais. Ele vira as voltas. Né? Eu acho, é interessante ressaltar que a gente tá falando, é um anime seinen. O mais incrível que parece, que além de ser um anime seinen, ele é um anime que tá tendo picos de audiência incríveis no Japão. Inclusive, semana passada, ele superou o Toriko. Olha, cara. Incrível pro anime seinen isso. Mas o Chukodai é demais, cara. É espetacular, cara. É um estudo de personagens ali sem precedentes. Dos animes que estão passando, assim, dos animes dos últimos anos é um dos meus preferidos, cara. Ele é bom que você também assiste e nem percebe o tempo passar, cara. Vai rapidinho, fica esperando outro episódio. Muito bacana. Você se sente meio que... Depois de 82 episódios, né? Você meio que se sente amigo do pessoal lá, cara. Os personagens são muito bons. São ótimos. Até aqueles coadjuvantes, ou aqueles que quase não aparecem, são marcantes também. Se falar alguma coisinha deles, assim, você lembra. Porque cada um tem uma personalidade própria. Oh, cara, parece que foram baseados em pessoas, né, cara? Deve ter sido. É, cara. Pedófilo do Ribito. Enfim, é uma ótima música. E alguém quer mais falar alguma coisa? Eu queria citar só uma coisa, porque eu lembrei, né, que o... Já que eu falei no e-mail que o Netuin tava se metendo entre os e-mails do... que a gente tava trocando antes dessa edição, o Netuin fez um EA que me lembrou muito o EA do Mr. Ibito. Só que ele continua... Você deixou o Netuin fora dessa? Só que o Netuin continua coitado... dizendo que o dele é melhor. O coitado não tá aqui pra se defender, caramba. Não, cara, não aliás, falou nada ele mal tá... pro Netuin. Aliás, cara, tá, esse é um elogio, Carlinho, pro Netuin. O Ibito é legal, cara. Mr. Ibito. Ele é superior a ele. Ele se acha superior. Vocês não entenderam. Ele é arrogante, esse Netuin? Sei não, viu? Não, quando se fala do EA dele, ele é bem arrogante. Ele não admite que existe alguém que faça um EA melhor do que ele. E o Mr. Ibito virou um anime, né? Cara, na boa, é muito bom, cara. Muito bom. Fantástico. O arco da Rússia ficou fenomenal. Meu Deus, cara, é muito bom, cara. É muito bom. Pô, cara, vai ser difícil chegar com outro anime que nem esse. Assim, é um anime que o Bebop citou aí, cara, é realmente excelente, eu indico pra todo mundo mesmo. É, apesar de ser um anime sem nem, teoricamente seria pra um público mais adulto, é um anime que não tem nada demais, assim, com qualquer idade dá pra assistir, inclusive muitas crianças gostam de Jujutsu Kaisen. Então eu acho muito bom, cara. Acho que dá pra família toda assistir, né, cara, junto assim, e ninguém vai achar defeito, todo mundo vai gostar. Né, cara? Ah, acho que um detalhe que tu me falou, que é interessante... Tu não falou do plot, não, né? Tu falou, nem prestei atenção. Eu falei que são dois irmãos que querem seguir o sonho de virarem astronautas e vão tentando conquistar que esse espaço. O Ibito, no caso, seria o primeiro japonês e tal, né? Não, logo no primeiro episódio tem, né? Que o Ibito foi o primeiro japonês que vai pra Lua. Mas eu só queria citar que o interessante é que é um anime sobre astronautas, mas ele tem todo um arcabouço de estudo junto a JAXA e a NASA, né, que são as agências espacial japonesa e a agência espacial americana. Então, tem muita coisa que tá ali que é como é de verdade. Isso eu acho que é muito bacana. A tecnologia que eles usam existe, né, a maioria das coisas ali. Algumas são projeções pro futuro, mas coisas assim que são táteis, né, são reais. Olha, só tá com animes, a história original começa em 2025, né? Isso. Então, faz até pra toda a evolução e tal, tem todo sentido. Não é um anime futurista, né? Mas é um anime que tem lá o... Tem direito de criar certas coisas. Então, Bob, repete o nome da música pra botar os ouvintes ouvirem. Escutem aí. Peraí, qual é essa? Peraí, Bob. Pera só um pouquinho, não posso deixar passar essa chance. Não posso, ouvintes não posso. Ouvirem, eu sei, cara. Ouvintes ouvirem. Ainda bem, né? Imagina se eu dissesse ouvintes vêm. Pô, redundância. Ou leitores ouvirem. Redundância não, cara. Não, vocês viram que eu tentei sair, né? Eu falei ouvintes, aí deu uma parada em ouvirem. Eu tentei não sair, funcionou. Mas não consegui, cara. Não consegui. Não funcionou. Pode continuar, Bebop. Eu só não queria perder essa chance. Além da música, eu indico o pessoal assistir a abertura. Quem não assistiu anime, assista, que é muito bom. E quem não... E se você não tiver tempo, sei lá, assista pelo menos essa abertura aí que vai dar uma vontade de assistir o anime. Tem um filme o nome live da action. Música é o live action, que eu ainda tô devendo isso, eu mas eu vou assistir. Não, cara. Que já passou a parte do spoiler. É, que não é spoiler também. Enfim, fiquem aí com Small World, da banda Fuji Fabric, quarta abertura de Space Brothers. Oh, falando aí dessa música excelente, realmente excelente, meu caro amigo padrinho, quem será o próximo que vai escolher a música aqui no nosso podcast? A próxima pessoa vai ser alguém assim que eu tento respeitar, mas não consigo, me faço de santinho aqui, mas hoje eu vou ter que dizer que eu odeio essa pessoa. Cadê o Luke? Não, tô falando do Evilazo. Sou eu, cara, ele Ele revelou há dois podcasts atrás que me odeia, cara. É uma pena. Exatamente, agora meu instinto assassino está liberto e eu estou dizendo que eu odeio você. Pois é, cara. Passa depois lá no shopping e pega um café pago pra te dar ideia. Okay. Manda ele pro inferno, Carlinhos. Eu já falei que eu não vou falar isso, cara. Eu não vou mais. Isso me lembra. Não vou mais. Os ouvintes talvez lembrem também. Isso me lembra aquela vez que ele falou, né? Tava todo mundo reunido também, a Ana e o Kiki. Ele falou: eu e meus quatro amigos. Eu lembro disso, muito bem. Pô, sacanagem, meu. Eu tinha esquecido disso. Descobrimos que ele não era o amigo. Eu sei que foi uma pérola que eu soltei, mas pô, vocês podiam ter se esquecido dessa. Né? Mas é claro que vocês não iam esquecer. Jamais! Eu sou editor do podcast, cara. Eu não consigo ficar horas e horas ouvindo de pouco. Então, não tem como, cara. Mas bem, pronto. Então. De qualquer jeito, obrigado. Eu não odeio você, padrinho. Eu gosto muito de você. E também gosto muito do Detotin. São amabilidades agora. Eu também gosto muito de você, Eric, apesar de reclamar, mas eu não gosto de. Ah, desculpa, eu disse que não ia falar. Você prometeu que não ia falar. Desculpa, eu fui sem querer, eu corto o podcast. Ah, beleza. Mas bem. Mas vai lá, Isabel. Então, cara, eu vou escolher uma música. Quando eu fui selecionar as músicas, né, eu fui pensando já muito nesse bloco, que é o Noitamina, que foi onde saiu esse anime. Porque lá sempre tem anime, tem muitos animes que eu gosto bastante. E sempre tem entre Josei e Seinen, são os dois gêneros principais que tem lá. Às vezes tem um meio shoujo, tem um meio shoujo e tal. Mas não que sejam ruins, deixar bem claro. Mas normalmente é Josei e Seinen que são dois gêneros que eu acho excelentes, que eu normalmente gosto muito das séries que eu vejo desses gêneros. E essa série é uma série que é muito criticada pela parte que não tem no anime, a parte que vem depois do mangá, que é a série Zag Drop. Eu acho incrível, cara, essa música. A música de encerramento, a Rai... Cara, pra mim é muito difícil falar isso. Rai, Rai, Rai. Cara, essa música é muito show. Pô, olha a música, okay, alto, alto, cara. Como é que é? Alto, alto, alto, hein? Isso. Não. Hi. Entendi. Okay. Não, que eu tava... Agora eu lembrei do Hi Hitler, cara. Não sei por eu quê. Também, cara. Eu pensei na mesma hora. Eu tava esperando alguém falar isso. Cara, vocês não estão falando isso. Na boa, sério. Mas deixa pra lá. Isso tem nada a ver com o podcast, cara. É. Porra. Bem, é um anime que é bem, bem interessante, que ele vai tratar de uma história de uma... Seria uma garota que ela... Seria filha de um senhor de idade, suposta. Ia falando spoiler, né? Seria filha de um senhor de idade, e esse senhor de idade morreu, e todo mundo da família dele foi pro enterro, inclusive o neto. E essa garotinha não tinha mais com quem ficar. E esse cara, que é o neto dele, que tem uns 30 anos mais ou menos, ele decide que vai cuidar dessa garotinha. Então a gente vai acompanhando ao redor do anime as dificuldades, né, que se tem em um homem solteiro, sozinho, que nem tem um trabalho assim tão incrível, mas ainda assim tem problema por causa do tempo, né, que ele trabalha muito, inclusive, de cuidar de uma criança que tem 4 a 5 anos no começo. Por aí, né? 4, 5 anos de idade. É sim. Então é uma história bem interessante, é bem emocionante. E é uma história que eu gosto bastante, cara. É muito bom. O anime chega até uma parte que ele não me decepciona em nada. Dizem que depois o mangá, até porque eu já sei a história, quase todo mundo que viu o anime acabou ouvindo falar da história do mangá, mesmo quem não leu. Que depois, talvez, o final não agrade muita gente, mas, cara. O anime não tem nada a tirar. Pra mim é um anime nota 10. Assim, eu gosto muito, cara, desse anime. E essa música, pra mim, é excelente. Eu gosto da abertura, que é da dupla Puff, que muita gente critica. Mas é, eu gosto mais do encerramento, cara. Esse encerramento é bem especial pra mim. Alguém quer falar alguma coisa de Zag Drop? Cara, eu não tenho que falar de Zag Drop. Pra mim, foi o melhor anime de 2011. Pronto, acabou. É, pra mim também. Eu concordo com o padrinho, hein? Melhor anime de 2011. O Zag Drop faz você ter pelo menos por algum tempo. Comigo! Eric, tu também, Eric, tu também acha melhor anime de 2011? 2011, Steins Gate, Madoka Mágica. Olha, acho que sim. Aí sim, não... o Zag Drop. Aí, unânime, cara. Que momento histórico no podcast. Cara, esse momento merece. Teve lá do capricho na música de fundo nesse momento, cara. Mereceu uma foto. Questão de adrenalina, Kaiji é superável, assim, uma temporada que teve nesse mesmo ano. Mas questão assim, no geral, o Zag Drop foi realmente... E a Rin é fofa demais. Né? E olha você tava citando, você tava citando aí, pô, os animes de 2011. Teve umas animes incríveis, né, daquele ano. Então, Steins Gate, Madoka Mágica, mas esses não. Dão umas delícias aqui. A safra de 2011, cara, a safra de 2011 foi muito forte. Foi muito forte 2011 em animes bons, meu Deus do céu. Não. Foi, cara. Eu acho que foi, cara. 2011 foi muito bom de anime. Fraquinho. O Bebop não gosta tanto desses animes que a gente tá falando. É, tem dessas, eu vi, né? Pouca coisa, pra você saber. Ok, mas... Bem, mas isso aí é espetacular. Zag Drop faz você, pelo menos por algum tempo, ter vontade de ter uma filha. 2011 teve o Anohana, que era pra... não era o melhor do ano, mas já era o melhor do Noitame, né? Aí depois me vem com o Zag Drop, cara. Eu fiquei, caralho, cara, que bloco incrível. Antes de Bilardo falar da música dele, eu quero elogiar o avatar do Eric. Muito bom esse avatar, Eric. Para com não, isso, agora meu... nesse podcast, em homenagem aos votos de Bilardo, vamos ter uma overdose de imagens da Miyako. Muito bom gosto. Mas essa aí é da Chikuchi. Ah, então você tá vendo a imagem anterior ainda. Ok. Ninguém ia falar dessa imagenzinha, cara? Achei tão legal essa imagem que eu botei. Mas bem... É, então, galera... A imagem é de um garotinho de óculos com uns balões atrás. Eu quero saber o significado. É o senhor lá Up, Altas Aventuras. Meu Muito Deus. Legal, cara. Eu tava com a imagem do Pokémon, que eu tava jogando bastante Pokémon semana passada, da coisa mais importante que existe dentro do jogo de Pokémon, cara, que é fazer ovos. Mas bem, deixa pra lá. Não vou explicar o porquê disso, não. Bem, então... Bebop, eu vou começar a duvidar da sua pessoa por causa dessas imagens que você coloca aqui no chat, ok? Tudo bem. Cara, que... Caramba. Mas isso aí foi o que eu lembrei no início do podcast, eu só queria mostrar. Como vocês ficariam. Eu tenho que rir agora, cara. Meu Deus, cara, meu Deus. Caramba. Ai, cara... Deixa aí pra minha música, então. Então, pessoal, escutem aí Hi, de O Zag Drop, que é do cantor Casarincio. Ou é uma banda, não sei se é uma banda, se é um cantor. Eu sei que quem canta é Casarincio. Casarincio. のラジオを鳴らす。ボリュームは大きめで通い慣れたいつもの道が眩しく輝いて見える。照らす暖かい太陽と隣に君がいれば、もうハイハイハイ、はしゃぎ出す気持ちに歌えライライライ、声も飛び跳ねる。 Agora para a terceira música, primeira música de alguém que o padrinho vai escolher. E esse alguém é? Eu mesmo. Olha aí. Olha que maravilha. Eu mesmo. Olha que coisa linda. Momento de nitideza, olha só. Momento de nitideza, olha que eu maravilha. Eu ia falar outra coisa, mas deixa pra lá. Pode falar. Não, fala, não, você já me disse que me odeia, cara. Deixa pra lá. Ah, é verdade, eu te odeio, é verdade. Deixa cara. Pra lá. Desculpa cara. Aí, eu esqueci que eu te odeio, desculpa. Eu esqueci que eu te odeio. É Bebop e Eric tô de prova, eu odeio o Evilásio, ok? Cara, toda vez que tu me fala que me odeia, não tem nada a ver com você, é só porque me lembra do garotinho do Escola de Rock, quando ele fala isso pro Jack Black. You're talking and I hate you. Mas ele não tem nada a ver eu com achei você. Eu achei que você ia misturar algo assim. Mas ele não tem nada a ver com você, só deixa eu ver. Ok, então, beleza. Bom, a primeira música que eu vou colocar aqui é de um anime que dispensa comentários, até porque ele já foi... alvo de citações em podcasts passados e alguns até bem recentes. Trata-se de Elfin Lied, a história macabra do possível fim da humanidade por meio de clones. The Edge. E Chill. E eu tava demorando, né, cara? Tava demorando, meu. Pumba. Caramba. E a música que eu escolhi é direto da OST oficial do anime, é a Lilium, tema de abertura, só que com arranjo em piano. Ou seja, não tem vocal, não tem outros instrumentos, é piano puro. E, gente, escutar essa música a partir da 11 da noite, nesse arranjo de piano, olha, se prepara, que você corre pra cama, fica embaixo das cobertas e não sai. Eu não sei, eu não consigo ouvir Lírio e lembrar desse lado sombrio, vamos dizer assim, do negócio. Cara, porque é uma música religiosa, né? Em parte dela é uma música... ou religiosa, então eu sempre penso nisso, sabe? Não sei se tá correto, ela é uma música religiosa, só que ela é pesada, ela é dark, cara. Assim, não tem muita explicação, entende? Você fica absorto pelo modo como a música prossegue, você fica absorto por isso. Porque, assim, ó, traçando um paralelo, já que tá falando de anime seriado, às vezes dizendo que essa música, toda vez que eu escuto Lilium, eu lembro de outra música, né, que também tem essa pegada religiosa, que é o encerramento do Gwyn Saga, também tem essa pegada, bem legal, cara. Eu achava que você ia falar de alguma música de Chrono Crusade, mas ok. Não, é outro anime que eu também gosto bastante. Porque Chrono Crusade, ele já tem uma pegada religiosa e dark já no seu enredo, fora as músicas, né? É. Então fica um negócio, assim, meio transitório. Mas esse tema, esse arranjo de piano pra esse anime ficou muito bom. Esse arranjo de piano pra esta música em específico ficou excelente. Eu digo isso com toda a alegria do mundo. É muito bom você escutar uma música instrumental baseada num anime que você curtiu ou numa música de um anime que você gostou, enfim. E um arranjo de piano, olha, sinceramente, é muito show, cara. Eu invejo a pessoa que sabe tocar piano justamente por causa disso. Eu acho piano um instrumento divino, cara. E essa música é a prova disso. E é difícil, cara. Você pega... Imagina o quanto... Você pega num... Não, mas é difícil assim em vários sentidos. Se você pega num piano de verdade, você vê que as teclas são todas duras e tal. O cara tem que ter uma força do caramba nos dedos. É impressionante, cara. Fico impressionado. E o Léo Fini a gente já falou muito, né? Não precisa falar da história. Ou precisa. A não ser que o Bebop e o Eric queiram falar alguma coisa. Ah, acho que a gente já falou no outra edição do podcast. Deixando claro, o Elfenlied é exatamente a visão que eu tinha falado do do que seria um anime, uma história pra adultos, né? Violência e mulheres nuas. Isso. Gore, feti, nudez, sangue. Visualmente ele é basicamente isso, né? Mas a história já é bem mais profunda. Mas eu sou obrigado a falar uma coisa: o mangá dessa obra é melhor que o anime, viu? Ah, deve ser mesmo. Sim, sim, não tenho dúvida. Cara, o mangá é sinistro, sinistro. Também vai mais além, né? É, o Eric tá parado aí. Cara, eu olho pra essa imagem do Eric e eu penso que ele tá realmente parado nessa posição, sabe? Na verdade, eu olho pro avatar do Eric e eu penso que ele tá exatamente com essa face. Cara, e pior que eu olho pro teu avatar e pro do Eric, os dois assim, olhando pra cima, com a boca aberta, muito estranho. Não, só que o Poio, ele tá no momento simplório dele, né? Ele tá entoando o famoso miau dele. A miau também tá no seu momento simplório, quando ela não tá imperativa. Cara, quando que a Miyako não é imperativa? Então. Eu vi 3 temporadas de Vida Marisquete e em nenhum momento eu deixei de ver ela imperativa. Vocês falam disso assim, cara, mas dormia, cara, com esse anime, porra. Cara, tudo bem, você não gosta de Vida Marisquete, então eu vou fazer o adendo. Tem um episódio da primeira temporada que as meninas estão enchendo uma piscina, sabe? É, colocando ar na piscina e enchendo ela. Aí, uma das meninas viu que não ia conseguir, a Miyako foi lá encher a piscina no lugar dela. E enquanto ela bombava a piscina, ela ia falando umas coisas totalmente sem nexo, cara. Ela ia cantando uma música que não rimava, não tinha conexão nem nada. E cantava com essa face aí, olhando pra cima, a bocona aberta e ficava. E ficava. Cara, Hidamarisquete, a primeira temporada, eu achei chata. Mas eu só aguentei os 2 episódios justamente por causa dessa personagem. A partir da segunda temporada eu já fui achando melhor, mas a primeira eu achei muito chato. Olha mas aí, essa personagem olha aí, cara. Vocês estão ouvindo, vocês estão de cara, prova que ele falou que achou o anime chato, só continua a frase da personagem. Temporada. Ele achou a primeira Não, tudo bem, cara. Primeira temporada, mas a primeira temporada é chata, só gostou por causa da personagem, deixa bem claro. Mas só uma coisa assim, defendendo um pouco o Hidamarisquete, não é que eu odeie Hidamarisquete, e até falou, eu não gosto e tal. Cara, porque realmente todas as vezes que eu vi Hidamarisquete, eu dormi. Igual o Ichigo Mashimaru, também todas as vezes que eu vi, eu dormi. Eu não conseguia, assim, pra mim não ia pra frente em momento nenhum e eu ficava com sono. O Atikoti quase me fez isso também. Cara, eu sou tão suspeito pra falar que eu acho um tantinho só, eu acho que Hidamarisquete melhor que Nukistar. Tá. Em um tantinho, não muita diferença, mas eu acho melhor. Só que enfim, né? Ninguém tem mais nada pra falar da história dos ciclônios, então a gente pode ir pra música, não é mesmo? É, a gente tá falando de Hidamarisquete, cara, então a gente esqueceu de Elfenlied há um tempinho. Não, é que esse aqui é um podcast democrático, aqui é um podcast liberal, a pessoa fala do que quiser, menos assuntos libidinosos, é claro, mas pode falar do que quiser e tal. Por que você está rindo? Nada, nada. Fala. Você me odeia, cara. Deixa eu falar. Cara, tudo bem. Não te odeio mais. Fala. Não, é que tu falou que tu fala de assuntos libidinosos, cara. Tá bom. Até parece. Não, não. A gente não fala de assuntos libidinosos, a não ser que eu esteja mentindo. Até parece que a gente nunca falou. Mas bem, tu falou um negócio aí que o Luke ia fazer uma piada com certeza, cara. Eu não quero descer esse nível. Ele não tá aqui, vamos tentar botar o podcast nível um pouquinho mais acima. Mas é que você falou dela bombar a piscina e não bombear, né? Aí eu fiquei pensando, peraí. É, realmente teve um erro de português, um erro de conexão, um erro de palavra que eu usei, peço desculpas. E realmente se o Luke tivesse aqui, ele ia fazer uma piada de pronto. Isso é certeza. É, como o Bebop também não soltou nenhum stealth por aí, né? Então, tranquilo. Ah, o Bebop não tá prestando atenção na conversa, por isso eu pensei. O Bebop hoje tá todo stealth, né? Tá sem o koala, tá só a sombra, assim, de fundo, assim, se esgueirando. Ele tá com o avatar oficial do Skype, o avatar master. Já tem ovo? Que isso, Gishke? É não, cara, é Pokémon. É a verdade sobre Pokémon, cara. As pessoas não sabem. Ah... Mas a coisa mais importante que tem no jogo, cara. Qualquer dia eu explico pra vocês. Mas bem, vamos lá, diga sua música de novo, pra que os ouvintes lembrem. E para que a gente possa botar aí para tocar. Ok, então fiquem com o arranjo em piano do tema de abertura Lilium, de Elfenlied. voltando então, galera, aqui dessa música, que é muito boa, eu gosto muito de Lilian, e dessa versão em piano. Vamos então para a escolha do Eric, né? Foi quem sobrou. Se ele parar de olhar pro teto, pode falar. Falta, né? Então eu vou escolher uma música do meu compositor favorito, a música Nagai Nagai Yume no Naka no Utagi, que faz parte da trilha sonora de Bacana e foi composta por Yoshimori Makoto. Bacana, caralho, cara. Eu escolhi essa música, tu não escolhesse, cara. Convido que tu escolheu, que eu não escolhi. Pô, é. Ah, Yoshimori Makoto, eu gosto pra caramba dele. Bacana, caralho, pô. No caso, essa música ela começa a tocar no anime. Quando ela começa a tocar no anime, é meio que certeza de muita confusão e barulho, porque ela geralmente vai em sequência com essa música vai mostrar várias cenas com acontecimentos rápidos e paralelos envolvendo diversos personagens. Enfim, o que é o anime em si, basicamente, uma bagunça. 18 protagonistas, é isso aí, cara. Pode continuar. E desse Yoshimori Makoto, curiosamente, todos os animes que ele fez as trilhas sonoras foi tendo o Takahiro Omori como diretor, que no caso está fazendo agora o do Noitamina, do herói lá, Samurai Flamenco. Aí no caso, eles dois juntos já fizeram a trilha sonora de Bacano, Natsumi Ujinchō, Durarara. Só trilha foda, cara. Só. Kurage-hime. Otarubi no Morie. Caramba, só trilha foda. E os dois mais novos. E os dois mais velhos, quer dizer, o primeiro que foi Gakuen Alice, que eu nunca assisti, mas fala muito bem também, e Koi Case, gosto. Que é aquele lá dos irmãos lá. É, esse eu não gosto, não. Você tentou assistir? Tentei. Pô, Koi Case não, é não, desculpa, é porque eu troquei de... Eu sempre que tu fala Koi Case, eu lembro de Koi Koi 7, não, nada a ver. Poxa vida. Koi Case é bom, Evilazzi, não é que nem esses animes de incesto com nome gigantesco. Não. Cara, Koi Koi 7, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Aí, no caso... Foi, todas as animações que o Yoshimori Makoto participou da trilha sonora, que compôs a trilha sonora, tinha Takahiro Omori como diretor. Só que na próxima temporada, de inverno, ele vai fazer a trilha sonora de um anime original chamado Hamatora, que não vai ter o Takahiro na direção, e sim o Seiji Kishi, um diretor do qual eu não gosto muito, que fez... Ele tem algumas coisas. Ah, eu acho que ele é bom, geralmente como que falam dele, é que ele é bom como comédia, e com comédia. Com certeza. Tem Hanayomi, tem Tyson Shiston Red... E até o Jiruiwashi. Jiruiwashi mais tá. Que eu acho bom, mas se fosse com outro diretor ficaria ainda melhor. Mas, enfim. Agora, tirando esses, né? Porra, todos aqueles animes daquela série. Devil Survival 2, Persona 4. Cara, esse Devil Survival, eu acho que ele se... Eu não diria nem que é culpa dele, cara. Eu diria que é meio que... Em parte culpa dos fãs, em parte culpa da produtora que pede pra que ele faça desse jeito. Não é culpa, não é o diretor o maior problema, assim. Que não são animes ruins, na minha opinião, né? Só eles podiam ser muito mais se fossem mais animes e menos jogo. Mas também tem Danganronpa, foi a última investida dele em animes mais rápidos. A mesma coisa. Então é foda, né? O material de origem já não é lá essas coisas. É de complicado. Kami-sama Dolls, que... Outra, assim, só falando do que eu ouvi dele, que eu realmente achei bem fraquinho. Kami-sama Dolls, cara, ele tem uma história bem legal, cara, mas o anime é muito fraco. E ele termina na hora que tá empolgando. Sim. Ragnarok de Animation é outro anime que ele dirigiu que eu acho muito bom. Ah, esse ruim. Eu gosto, cara. Esse eu gosto. E até Angel Beats, eu acho bom Angel Beats. Só que esse eu não gosto, quando é mais na comédia. Quando é mais na comédia, quando tenta ser mais dramático, ele acaba deslanchando bastante. E agora nessa temporada ele tá dirigindo a Aoki Hagane, lá, o das Garotas Navio. Que eu também não gosto. E ele tá, pra variar, está detonando com o mangá. O anime está ficando muito abaixo da história do mangá. Eu imagino, enfim. Cara, eu imagino. Enfim, eu espero desse anime original uma trilha sonora excelente. Agora não acho que vai ser que nem os outros que o Yoshimori Makoto participou. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho do plot de Bacano, cara. Que é um anime tão bom que eu acho que tem que ser citado. Mais do que só a música, o diretor e tal. O anime é excelente. Basicamente, a história de Bacano, o anime, porque o Tadabashi 9 se passa em várias épocas, mas o anime ele se foca nos anos de 1929, 30 e 31, se não me engano. Sim. Indo e voltando, mostrando acontecimentos bem fora de ordem, envolvendo mais de 20 personagens, cujo tema seria a busca pela vida eterna. Sendo alguns que estão buscando... Essa fórmula... É, né? poxa, alguns é um tema, ficando... não é um tema, é um dos subplots da série, né? Tem tantos plots. Não, sim, mas o que mais move os personagens? Se você levar em conta, tem aqueles dois bandidos. Que move, assim, na verdade, eu vejo dois personagens que se movem por isso, e os personagens por acaso se esbarram nessa mesma história. Não, então, tem uns que desbarram sem querer nessa história, tem uns que estão buscando isso com consciência, e tem outros que já têm, de alguma forma, essa habilidade, já são imortais. E vai mostrando... Vai, Eric, spoiler, cara. Oi? Spoiler, bicho. Ah, no primeiro episódio você já sabe disso, poxa. No primeiro episódio já sabe disso. Tá. Mas no caso, o principal acontecimento que vai mostrando é uma noite sanguinolenta e violenta. E até um tanto cômica que acontece durante uma viagem de trem. Agora, que vai pra Chicago, se eu não me engano. Não lembro qual que é o destino do trem. Mas enfim, a maior parte dos três episódios... Vai focando entre os anos 1929, 30 e 31, tendo como principal, acho que 1930, se não me engano, que é quando ocorre... O trem, sim, o lance do trem, sim. Isso. Poxa, bacana, eu acho sensacional. A trilha sonora, só a animação que eu não acho tão boa, pelo menos no início. Mas quanto ao resto, a trilha sonora, os personagens... Isaac Miriam, cara, porra, sensacional. Principalmente o casal de ladrões lá, a Miriam e o Isaac. Isaac. Acho que esse deve ser os favoritos, porque, poxa, eles se ferram tanto na história e ainda assim são os mais alegres, os mais bobos, enfim. E ainda tem alquimistas, tem ladrões de quinta categoria, tem assassinos, tem gangues, tem máfia, tem tudo no meio, cara. Tem magia, tem muita coisa, cara. Tem terror, tem um monte de coisa, cara. Terroristas. É uma baita bagunça, tanto que nos três primeiros episódios eu não tava aguentando muito, porque eu tava perdido demais. Quem entende a história ali, né? Você tem que prestar bem atenção e... Mais pra frente, nos três primeiros episódios tem que ter um pouco de paciência, mas depois, quando você vai vendo as coisas ligando, aí fica muito bacana. Bacana. Não foi de propósito. O título, bacano, ela em italiano quer dizer balbúrdia, que quer dizer exatamente também essa bagunça. Combina bem, encaixou bem o nome. E esse anime é de 2007, só que a Light Novel continua até hoje. E enquanto o anime só foca principalmente em 3 anos, 1929, 30 e 31... A Light Novel vai mostrando diversos anos, em diversas décadas, até a era atual. E é isso, né? Diz a música de novo, só pra gente... De Yoshimori Makoto, Nagai Nagai Yume no Naka no Utage, do anime Bakando. Segunda rodada, começando novamente pelo Bebop, o senhor Homem Sombra, né, hoje. É, Bebop Shadow. The Shadow. Shadow. Agora eu vou escolher uma música de um anime que já foi escolhido, não sei se uma ou duas vezes. Eu acho que foi eu mesmo que escolheu, né? Que é uma música de Berserk. E, porém, essa música não é encerramento nem abertura. É uma música que toca durante... Porque já foram também, né? É. Que é uma música que toca durante os ataques. Quando o bando do Falcão vai pra alguma missão, de alguma batalha, né? Geralmente toca essa música. É uma música... Tem um clima muito medieval, cara. Eu sei que... Na verdade, eu nunca ouvi uma música daquela época, exatamente. Porque nem existe, né? Em gravações. Porém, ela remete a todo o nosso conhecimento popular, assim, do que é medieval. E tem um teclado bem forte, assim, uma batida. O nome da música é Forces. O cantor é Susumu Hirazawa. Ele compõe diversas músicas, assim, com estilo voltado ao medieval, com instrumentos mesmo daquela época, tipo um violãozinho pequeno, que eu não lembro o nome agora, que tinha muito naquela época, eu acho que é bandolim, algo do tipo. E essa música é empolgante, cara. Ela é um pouquinho longa, mas durante o anime eles trocam o trecho que parece que tem uma cavalgada e combina bem quando eles vão avançando com a cavalaria. É sensacional, cara, dá uma adrenalina boa. Escutando essa música juntamente com o anime. Tem uma versão parecida dessa música nos filmes. Porém, não é a mesma música, mas ela é semelhante. Talvez seja até do mesmo compositor. E a hora que é tocada também música... é foda, cara. É foda, cara. Quando sobe essa música, parece aquela coisa épica, né? De cinema. Tipo, melhora, né? O filme dá uma melhorada do caramba, assim. Você vê, porra, que foda. É, e o anime também é... Assim, eu acho que a única coisa que eu critico com o meu Berserk é, fora o autor ter problemas pra desenhar, e supostamente porque fica jogando Idolmaster, mas... Ele falou agora recentemente que vai entrar em hiato. Como assim? Mas já tava, né? What the hell? Ou seja, espere mais 2 anos pro próximo capítulo. Ele tava fazendo o quê? Como assim? Ele vai fazer um mangá curtinho. Ah, sim, é. Ele já fez tantos mangás curtindo nesses parados de Berserk, cara, é impressionante. Tá enrolando, cara, tá enrolando. É, cara, é foda, porque quem é fã de Berserk sabe como é duro, cara, esperar, porque eu acho a série excelente. Mas sim, como eu tava citando, o que eu critico mais é o anime. Eu acho que o anime, ele, apesar de todo ser Berserk e tudo, ele é bem fraco nos quesitos técnicos geral. Tem partes que são tão escuras... Que não dá pra ver as coisas, e foram feitas de propósito isso, pra poder economizar na animação. É, o filme, que é todo em CGI, que prometia ser a volta em grande estilo, infelizmente, pelo menos os dois primeiros, eu achei que ficou bem fraco a animação, o visual CGI não combinou com a parada. E eu fico triste só por causa disso, porque é uma história que eu adoro pra caramba. É, o grupo que organizava evento aqui em Fortaleza, que eu faço parte, entre aspas, ainda, a gente chama de TAC, porque é Taka no Dan Anime Club, exatamente em referência a Berserk. Então, pô, eu sempre adorei, cara, Berserk. Eu gosto pra caralho, mas, porra, Miura, caramba. Continua isso aí, né, cara? E essa música é muito boa, cara. Forces é excelente, cara. Eu adoro, cara. Difícil ter música assim medieval. Tirando o Blade Guardian, né, que tem um manche. Sim, sim. E assim, apesar de você ter uma pegada medieval, a gente diria que o gênero correto, que eu poderia dizer, era o fantasia de horror. Ele é bem mais essa parada. Embora algumas horas ele é mais fantasia do que horror, outras horas ele é mais horror do que fantasia. Mas, bem. Então é isso aí, galera. Fiquem com Forces de Berserk. Sorry, you're gonna E bem, vamos voltar. Segunda música minha, certo? Sou eu? Isso. Eu vou escolher um outro anime seinen que eu gosto pra caramba. Teve um mangá lançado aqui no Brasil, na verdade é tipo um spin-off da história, o mangá e tal. E o mangá ele é mais ou menos, né? Não é tão bom. Tem outros spin-offs em mangá que eu não acho tão legais quanto o anime, mas o anime eu acho muito bom, que é o anime Darker Than Black. E, cara, eu acho muito bacana, uma história sobre pessoas. Aconteceu um grande acidente no todo, que abriram portais que vão para um lugar que as pessoas tendem a não ir, porque, não sei muito bem, parece que causa desastres, nunca ficou muito explicado. Tem até o final do anime, eles falam um pouco sobre, dessa primeira temporada, eles falam um pouco sobre isso, mas sempre fica meio confuso. Mas a grande questão é que o céu, depois desse acidente, ele foi mudado. Não é como o céu como nós conhecemos. As estrelas no céu, elas não representam astros, na verdade. Eles representam pessoas que têm habilidades especiais, que no anime são chamados de contratantes. Eles são chamados contratantes porque, em troca dos poderes especiais, eles são obrigados a fazer algum tipo de coisa, que normalmente foi criada na hora que eles se tornaram contratantes. Então tem coisas absurdas, tipo comer maço de cigarro. Tem um cara que tem que ferver ovo, o principal tem que comer pra caramba. Tem vários tipos de coisas assim, absurdas que o cara tem que fazer pra ter habilidades especiais. E essas habilidades especiais estão mais pro lado da ficção científica, algumas coisas assim, do que da fantasia em si. E tem outras criaturas que elas não têm personalidade alguma, que elas servem só pra rastrear pessoas, são as chamadas dolls. Por isso o Eric deve gostar do anime, inclusive. Sempre a provocação indireta, olha que maravilha. Desculpa. Mas, cara, assim, é uma história bem bacana, uma história meio sombria, com mistério, com muita ação, tem muita ação. E, cara, eu gosto pra caramba de Darker Than Black. Infelizmente, eu diria que não teve um final decente, mesmo tendo a segunda temporada, que eu também gosto muito, embora seja muito criticada. Não teve um final decente pra série. Só isso que pecou. Mas é uma obra que eu gosto pra caramba, essa primeira temporada principalmente, e eu indico pra todo mundo que não viu assistir. Sim, agora perguntando, vocês viram Darker Than Black? Ou nenhum de vocês? Não. Não. Eu assisti, e é como falei lá no Anime Podcast, todo mundo gosta, menos eu. Eu entendo. Eu não gostei do ritmo dele, na verdade. A história eu curti, só que eu não gostei do jeito que eles desenvolveram. Ele é meio história. Complicado assim, porque ele vai mudando. Tem momentos que ele é muito rápido. A segunda temporada, inclusive, o pessoal não gosta muito, porque tem muita cena, tem inclusive muitas cenas de ação e poucas cenas mais de diálogos, assim, vamos dizer, mais longos que tem na primeira temporada. Que eu diria que o grande, assim, o que mais me atrai no anime são mais os diálogos do que a ação em si, embora eu goste da ação. Mas assim, as músicas são excelentes. Todo mundo que eu passo as músicas e assim, escuta, gosta bastante. E essa música é de uma banda que eu vou indicar de novo nesse podcast, a Bindon Boys School, que é uma banda até bastante conhecida de músicas de anime. O nome da música é Howling. Cara, eu acho excelente assim. Toda vez que eu vou pra karaokê de anime, quando eu vou cantar, eu sempre acabo uma hora cantando essa música, cara, que eu gosto muito. E Bebop, não me peça pra cantar, por favor. Meio que você adivinhou, tá lendo a mente dele agora, né? É que ele sempre faz isso, cara. Mas bem, então é isso aí. Escutem Howling, de Darker Than Black, da banda Abingdon Boys School. Let me know. continuando, vamos lá, Carlinho, você que ficou calado quase todo esse segundo bloco até agora. Cara, eu tô admirando essas trocas de avatares do Eric. Ele colocou um outro avatar que realmente faz jus à fama de Redamari Sketch. Eu tenho que parabenizar o rapaz. E por falar em avatar, o Carlinho tá usando o avatar do Pônio. Só pra lembrar, Pônio, é o Pônio. Pônio, isso, Pônio. Olha. Pônio. Pônio. E o Pônio, pelo que eu me lembre, ele é estilo Misha. No, na parte sexual. Deixa o Misha pra lá, cara. Deixa o Misha pra lá. Olha, foi no podcast passado. Eu estou começando a rever meus conceitos sobre mandar as pessoas pro inferno. Olha aí, a gente tá conseguindo. Ele já disse que me odeia, cara. Então foda-se. Não, eu já regretei. Mas você já sabe, Carlinhos. Eu já não te odeio mais. Você sabe que o Pônio. Ah, cara, que tu falou de comemorar, eu lembrei que. Agora não, porque passou meia-noite, mas ontem foi aniversário do Raoni, cara. Nosso querido amigo Raoni. Olha aí, parabéns pro Raoni. Joga uma boba em Sorocaba, em homenagem. Em homenagem, olha só, homenagem do cara. Nem te conto qual que é a bomba, mas ok. Assim, Bob, pra clarear tua mente, o que ocorre com o Poio, no famoso terceiro episódio de Poio Poio, não tem nada a ver com ele. Ele gosta de Boku no Pico. Vai pro inferno. É o outro caso. É um outro caso. É um outro caso da Investidos, não? Que caso é esse? Que ele fica lá com um gatinho e tal. Poio não é mulher, não? Explica. Não, é um homem. Tá bom. Só que ele gosta de outro gatinho lá. É o outro gato que vai no Poio, cara. Não é o Poio que gosta dele, cara. Não, mas o Poio fica lá todo feliz com aquela cara de Poio. Ele fica feliz, ele não faz cara de feliz. Ele levanta o rabinho. Tô entendendo onde o Bebop tá querendo chegar. Tô entendendo. É. Carlinho, vou lá pra sua música, cara. Essa é a maior causa do Poio ser sênior. Meu Deus. Bate catar. Meu Deus, Bebop. Cara, você tá destruindo o anime que eu achava bonitinho, cara. Não, mas é bonitinho, né? Mas... Não terminei de assistir Poio Poio, agora eu não sei. Eu tô tentando pensar se eu realmente devo fazer isso um dia. É uma cena yaoi de animais morrer. Cara, essa cena ocorre mais de 17 vezes no anime inteiro. É, olha aí, tá de ver. Yaoi de animais morrer, cara. Puta que pariu. Se Poio fosse fêmea, eu estaria já com um monte de poiozinhos, cara. Porque aquele gato não larga o pé dele. Enfim, deixa o bicha pra lá. Ou o Poio. Continue. Ô, Bebop, você mora no Rio de Janeiro mesmo, né? Isso. Você vem pra cá quando? Janeiro. Nossa, olha, é férias. Vai ter algum evento? Não, tô indo conhecer o pessoal daí. Quem sabe eu te conheço, hein, Carlinhos? É, se você me conhecer, acho que você não vai viver muito pra contar, não, viu? Eu vou de armadura. Ok. Eu imaginei agora o Bebop de armadura, cara. Contando o Carlinho. Agora eu queria... Carlinho, tu tem que ir um dia, cara, pra um evento desses... de terno, com um chapeuzinho estilo mafioso e um gato no lugar, cara. Olha, tem que ser, cara. E tem que ter um bigodinho também, cara. Pô, tem que ser, cara. Isso é épico. Que imagem você tem de mim, por favor? Quadrinho, cara. Articulando com as mãos também. Falando com as mãos. É, eu tô até fazendo aqui um sinal que não dá pra ver. É só lembrar dos italianos. Aí você pede uma pizza lá no evento. Vai lá, padrinho, sua terceira indicação. Sua segunda indicação. Eu tô tentando analisar as ideias que vocês estão me dando aí. Olha aí. É isso aí, ó. Olha, o Poio não faz cara de felicidade em nenhum momento, maluco. O Poio não tá feliz com a situação. Em nenhum momento. Eu não sei aonde que isso é a expressão de felicidade. Ele tá relaxado ali, ó. Relaxado, caramba. Arredondo. Oxi. Ô, Eric, você colocou essa imagem pra provocar também, né? Fala a verdade. Você quer... Eu tô leve, Eric. São as prêmios eliminadas. Ele veio assim pegar fogo, né, Eric? Tá pegando fogo. Fala a verdade. No mínimo, ele é o macho da relação. Pronto. Poio, pô, sacanagem. Mas é um bom anime. Abra italiano, padrinho. Olha o outro aí, padrinho. Cara. Olha o outro. Homenagem pro padrinho, mano. Ai, cara, é demais. Eu nem tenho descendência italiana, cara. Olha que maravilha. Mas você honra a família. Minha descendência é de portugueses com índios. Pensa. Agora, calados, pra botar a música do padrinho agora. Ok, pode voltar. Pior que eu nem coloquei a música ainda, que maravilha. Vai lá, Padinho, agora pra você sua segunda música, porque senão a gente não vai sair daqui nunca. Okay, não é a música mesmo? Ele não falou, ele cara! Aí, cara. Ele não falou, o Bebop tirou do show. Eu não falei a música ainda. Qual é a música, Padrinho? Qual é a música, maestro? Meu Deus! Chegou muito mal, isso. Silvio Santos não, Bebop. Pra chegar ao cúmulo de fazer o Eric dar risada, cara, quer dizer que o Bebop se superou. É, o ridículo faz as pessoas rirem. Bom, o anime que eu escolhi pra segunda música é um anime que a maioria das pessoas, me incluindo no grupo, acabou não gostando muito do anime, só que algumas cenas são muito memoráveis dessa obra, e eu estou me referindo a Another, que fez parte da primeira temporada da Level de 2012. Cara, eu jurava que ia falar escudez, cara, agora, mas tudo bem. E... E eu ia falar de outro. Droga. Chiu! Obrigado. E a música que eu escolhi é o tema da Mizaki. O tema da personagem Mei Mizaki. Tanto que o nome da música é esse. Mei Mizaki Teme. Cara, na boa. A melhor lembrança que eu tenho de Another é a cena do guarda-chuva no primeiro episódio. Olha que coisa linda. É a melhor cena que eu tenho do anime de Another é essa. Cena séria, a menina morrendo por causa do guarda-chuva. E a cena mais hilária possível, aquela dança no quinto episódio, que sinceramente, meu Deus, cara. Falei que o anime começou a desandar. Totalmente, cara. Aquela dança no quinto episódio fez o pessoal, eu tô vendo a Nobre mesmo. É esse anime que eu tô assistindo? Cara do céu. Assim, é o chamado plot que tinha tudo pra ser bem trabalhado e não foi. Tanto que no mangá de Another, o mangá de Another é muito superior ao anime. Muito superior. Cara, como é que pode? Como é que pode? Tipo, você entra no anime, de cara no primeiro episódio, você se depara com uma morte do tipo, pô, isso pode acontecer na vida real. Realmente pode. Beleza. Aí, de repente, vai dando episódio aqui, episódio ali, começa um blá blá blá, que vai se tornando maçante, aí acontece mais alguma morte, ok? Aí chega no quinto episódio... a casa cai. Aí vira o final de premonição, cara. Por aí. Exatamente por aí. Pra mim, foi uma das grandes decepções de 2012. Só não foi a maior decepção que eu tive em 2012, porque teve outro anime que conseguiu sua primazia. 2012. O Eric não gosta de 2012. É verdade, ele não gosta de 2012. Teve um outro anime pra mim que foi muito pior que a Another em 2012. Muito pior. Mas... Qual anime foi decepcionante em 2012? Tenta adivinhar. Qual anime não foi decepcionante pra algum... Pra algum... Teve um anime em 2012 pra mim que foi o ápice da decepção e foi também da temporada de janeiro. Vamos lá. Eu vou deixar vocês adivinharem até o final do podcast. Vou dar uma dica. Tem duas meninas protagonistas e elas brincam com armas. Deixa eu pegar o calendário aqui, tá? O pote? Duas meninas protagonistas, elas brincam com armas? Uma delas brinca com armas, porque a família dela é de bandidos. Ah, não, cara. Bacana. O Avilão já sabe que anime é. Kill Me Baby. Exatamente. Ah. Inteiro, cara. Vou nem precisar ver. Eu vi todo, cara. Cara, eu tive coragem de ver Kill Me Baby inteiro. Putz, meu. Um dos piores animes que eu vi na minha vida. Por algum motivo eu gostava de encerramento, cara. Não sei por que eu gostava daquela porra. Encerramento eu também gostava. Mas o anime em si... Bom, deixa eu falar. Acho que é porque eu vi versões live action bizarras aqui no encerramento. Kill me, baby. Kill me, baby. Baby, please kill me. Cara, eu aguentei três episódios. O texto daquele encerramento é dancinha, né? Vamos falar a verdade. Aquela dancinha lá, sinceramente. Dancinha do caralho, cara. Meu, que dança é aquela? Que dancinha que é? Você falou aí? Não, final do Kill Me Baby, pô. A dança do final de Kill Me Baby. Ah, lembrei. Encerramento de Kill Me Baby, nem final. Mas bem, vamos lá. Repete aí a música pra gente... O nome da música é Mei Mizaki Teme, da OST oficial de Another. Então é isso aí, galera. Vamos escutar essa música de Another e vamos pra próxima. Só lembrando, Vilazo, que tomara que as pessoas que escutaram essa música não coloquem guarda-chuvas em vossos pescoços. Não é digno. voltando pro podcast. Vamos agora pra segunda música do Eric. O Eric tá comendo bolo agora, né? Essa personagem não fecha a boca, não? Ela sempre tá com a boca aberta. Olha só, cara. Puta que pariu. É porque eu prometi não fazer mais piada com isso. Olha. Quando você vê essa personagem de boca fechada, Bebop, ela tá com os olhos arregalados. Ou está mastigando alguma coisa. Exatamente. Porra, cara, tá falando, por favor, tá continua, eu tô me segurando. Quando fecha a boca, tá com a boca cheia. Eu juro que eu tô me segurando, cara. Ou quando ela tá com a boca fechada, é só aqueles segundos que antecedem ela falar alguma besteira. Ela fica pensando, olhando no nada, uns 3, 4 segundos, daí solta a pérola. Solta logo, Evilás, não segura não. Não, vai lá, Eric. Ah, eu vou escolher agora uma música da segunda melhor compositora pra mim, Yoko Kanno. Seria a música de abertura. Peraí. Como segunda? É? Eu quero conhecer a primeira. Deixa eu tirar não, o primeiro seria o Yoshimori Makoto, que eu falei, é o meu compositor favorito. Ainda depois tem Yoko Kanno. Yoshimori Makoto eu ainda, gosto mais, ainda então, é uma heresia, hoje, mas tudo bem. Vai passar. Ah, seria a música de abertura da segunda temporada de Ghost in the Shell, Stand Alone Complex. A música chama-se Rise e é cantada por Origa e foi composta por Yoko Kanno. E ela tem um refrão em inglês, só que é cantada toda, o restante da letra é toda em russo. Demorou um pouquinho pra eu perceber que era russo. E, enfim, é um anime que eu estou, que está na lista de um dia eu vou rever, porque eu tenho muita vontade de rever esse anime pra saber como que seria a experiência de assistir ele de novo, porque a primeira vez foi quando eu comecei a assistir animes e ainda tinha muita coisa que em Ghost in the Shell eu ainda não conseguia pegar, mas acho que agora seria até melhor de assistir. Alguém aqui assistiu Ghost in the Shell, além de, sem ser os filmes, a série de TV? Não, só vi o primeiro filme e não gosto. Primeiro filme de 95? É, e eu não gosto. Ah, eu não gostei desse não também. Eu gosto mais do segundo e terceiro filme. Eu não vi o segundo. Poxa vida, no meio do cinema. Poxa, também não tem salvação. Enfim, o primeiro anime eu demorou um pouco. Só pra constar, eu dormi 5 vezes tentando ver o primeiro filme. Já tá dando erro. Tá, você não gostou. Eu tenho um Blu-ray aqui, cara, mas eu realmente. Eu tentei várias vezes, assim, mas eu não. Tecnicamente é ótimo. É, o pessoal fala e tal, mas eu não. Cara, sei lá, é muito lento pra mim, cara. Primeiro, né? Minha série de TV eu demorei um pouco pra começar. Dizem que a série gostar. De TV é melhor pra quem ainda não gosta dos filmes. Eu nunca vi a série de TV. Eu acho a série de TV bem melhor que os filmes. Demorou um pouco pra, no início, pra eu gostar da história. Eu realmente achava ela muito lenta, apesar da história ser boa, mas quando começou a chegar na metade pra solucionar lá o mistério principal da história, eu já tinha a me acostumar tanto ao anime quanto ao mundo que é criado em volta, que eu acho sensacional. E essa segunda temporada, ela tira um pouco da ação e foca mais no lado político. Ela é bem mais tem uma trama bem mais política do que a primeira temporada. Até no caso ela foi influenciada, trata sobre guerra e etc. E no caso a trama dessa segunda temporada foi até influenciada por conta dos eventos que ocorreram no 11 de setembro. O próprio diretor disse isso, que o diretor e o roteirista disseram que o que ocorreu no 11 de setembro teve grande influência na montagem do roteiro da segunda temporada, onde eles tratam de guerras e problemas relativos à sociedade, etc. Legal. Enfim, eu gosto pra caramba dessa série, gosto bastante, principalmente da protagonista, da Makoto. Eu acho ela uma mulher sensacional. Assim, de mulheres, de personagens femininas, é a personagem assim, que eu mais gosto, por conta da personalidade forte dela. E principalmente a dubladora também, que eu acho muito boa. Mas eu realmente gostaria de assistir de novo, porque tem muita coisa que eu já nem lembro mais direito de Ghost in the Shell. Eu gostaria de rever a partir da primeira temporada. E, bem, seria isso, ó, se ninguém assistir mais. Não. Repete o nome da música, só pra ficar fixado aí, né? Rise, cantada por Origa e composta por uma mulher chamada Yoko Kanno. Tá pedindo pra sair do podcast. Porra. Okay, Yoko Kanno, hoje eu escutei que ela orquestrou ela foi maestra, né? Vamos dizer assim. Não sei se é maestra ou maestro. Na orquestra de músicas pra videogame, aí tem uma trilha de Zelda maravilhosa, cara. A versão dela. Qual? Na Video Games Live? Não, é uma orquestra de Londres. Ah, é um pouco mais antiga, assim. É, tem algumas orquestras. Tem a orquestra do cara do Final Fantasy. que só toca músicas de Final Fantasy pra ele. Essa é variada, tem Final Fantasy, Mario, Zelda. Eu não vi não, cara, depois você me passa o link pra esse jogo, eu quero ver. Tá ótimo, vou procurar aqui, eu já te mando. Mas bem. Só duas correções, acho que eu errei o nome dela, é Motoko, não Matoko. E antes, quando estávamos falando de Bacano, eu vi aqui que a história da anime não se passa entre os anos de 1929, 30 e 31, e se 30, 31 e 32, sendo 31 onde ocorre a história principal do massacre no trem e tudo mais. Só eu peço desculpas porque eu concordei. É 30, 31 e 32 no anime. Mas foi bem no chute, eu juro. Mas bem, vamos escutar então a música de Ghost in the Shell e vamos para a terceira rodada. Terceira música, por favor. Opa, anime Hellsing. Não, não é o OVA, não é Hellsing o Ultimate. Hellsing é o Ultimate. Mesmo. É o Hellsing mesmo, a primeira série lá, aquela que não é tão boa. só antes Poder disso, tempo. É só que eu já falei várias vezes aqui do Dragon Ball Abridge, né? Foi pouco tempo, lançaram o Shingeki no Kyojin Abridge, né? Inclusive. Aí eu finalmente vi o Hellsing Abridge e eu recomendo pra todo mundo. Se quiser ver uma versão de Hellsing foda, foda, só que sou pra maiores de 18 anos, por favor. É palavrões pra tu que é lado. Eles vampiros. Eu cheguei aqui no Kyojin Abridge também, é muito bom, cara. E tu falar do plot de Hellsing? Rapidinho. Mas só um rapidinho, porque já acho que já falamos. Já, né, já falamos de tudo, obviamente. Mas fala rapidinho aí. Então, é sobre um caçador de vampiros e tem uma organização, a organização Hellsing. É, onde tem os protestantes e os católicos do Vaticano e eles enfrentam os vampiros soltos pelo mundo e tal. E o Hellsing é um, apesar de ser um vampiro, ele caça... Alucard. Alucard. Alucard. Hellsing é o nome da... Hellsing é o nome da família. O Alucard caça vampiros e ele é um cara muito forte e tal, muito fodão. E é isso, tem ação, tem muita violência. Os OVAs, Hellsing Ultimate, são bem melhores. É praticamente a mesma história, só que melhor contada, né? O Hellsing Ultimate, ele segue o mangá direitinho. Enquanto que o Hellsing original, ele segue muito pouco. Só o comecinho, acho que... É equivalente aos três primeiros episódios do Ultimate, sem o... Na verdade, os quatro primeiros, tirando o terceiro, porque o terceiro é o episódio que passa no Brasil. Que ele veio destruir o Brasil, mas tudo bem. Caramba! Eu não entendo muito bem a cronologia do mangá, cara. Porque teve o mangá que saiu em 97, teve 10 volumes, foi até 2008, e tem outro que saiu em 2001, que ainda está sendo publicado. Não, mas ele é baseado no de 97, que foi lançado aqui no Brasil. Primeiro, né? Isso. Então, esse foi o problema, porque quando saiu a série, o primeiro ainda estava sendo publicado, o mangá. E depois do OVA, a gente já estava finalizando. Mas a série é meio fraca mesmo, em geral. Quando eu vi, eu até gostei, mas eu era pivete e tal, mas depois de analisando, ela é meio fraca. É, e ela tem um lado meio sem nem explícito, praticamente, né? Porque tem muito sangue, violência, linguagem mais adulta. Eu lembro que o Animax passava na hora do almoço. Porra! Aqui tem episódio que parece, acho que até não deixa, né? É genial, cara. O Animax passou na hora do almoço, cara. Hellsing. Hellsing, olha isso, cara. Tenso, né? Eu não falei a música, né? A música é a música de encerramento. Shine, da banda Mr. Big. Uma banda bem famosa aí, que tem um guitarrista bem conhecido, principalmente no Japão. Tem um grande fandom por lá. E é uma ótima música, cara. A de abertura também é linda. Cara, agora tu fez um cara que, putz... Que, desculpa, Bebop, eu não consigo passar, cara. Tu falou que o guitarrista tem um grande fandom no Japão, cara. Então é grande mesmo o fandom deles. Que eu saiba. Ouviu falar, né, assim, que o fandom é grande. É, tem alguns links por aí que vocês podem saber melhor sobre isso. Tem a imagem do fandom nele nos links? Não, mas olha só, eu conheci ainda bem. A série pela banda, cara. Porque eu tava assistindo alguns vídeos da banda e tem um vídeo, todo em japonês, que tem um programa de auditório, algo do tipo, assim, tipo um MTV lá no Japão, que eles disputam. Vários guitarristas disputam, um fala o nome de uma banda qualquer e o outro tem que fazer o solo de uma música da banda. Quem não conseguir tem que beber um líquido verde lá, bizarro. E esse cara dessa banda, Mr. Big, é o único que consegue não beber, que ele acerta tudo. Foda. Aí depois disso começa a tocar a música Shine, aparece lá os créditos do anime, aí pô, eu procurei o anime e assisti. Olha aí. Eu vou parar de falar do fandom do cara depois dessa, cara. Acho bom, mas o negócio do fandom aí, eu deixo pra imaginação do pessoal saber se é grande ou não. O nome da banda é Mr. Big, tá? Olha aí, cara! Que porra! Será que é uma homenagem ao fandom do guitarrista? Quem sabe? Não, mas o pior é que esse guitarrista tem fama de ser meio... bichone, né? Cara, pomba... O Poio ia gostar dele. Não, porra, não, cara. Ô, Bebop, olha. Bebop. Bebop, muta o microfone. Acabou. Bebop. Tá. Bebop. Censura chegou. Peraí. Eu te aconselho a pedir desculpas nos próximos 30 segundos. Desculpa, carinha. Passaram-se Poio, né? 4. Passaram-se 4. Tá, alguém tem algo a comentar aí sobre o anime? Não, só lembrando que ele foi dublado, acho que tem no Netflix. Acho que é no Netflix, é na... Imagina, é, no Crack. É boa a dublagem? É boa a dublagem? Cara, mais ou menos, não achei tão ruim não. Deixa eu falar aqui. A primeira vez que eu ouvi, eu não gostei muito não. Se eu não me engano, o Alucard é dublado pelo Gilberto Baroli. É, deve ser mediano. É, não sei, mas é um anime meio fraco, eu não sei. Bem... Mas é isso aí, a música é muito boa, Shine é excelente, independente do fandom do guitarrista. O japonês que curte, hein? Então escuta Shine, eu não quero ver o fandom do guitarrista, me foda. Escuta Shine e vamos pra próxima. Quite right, I don't know why. All I know is something's perdemos a noção de seriedade no podcast, olha que maravilha. Então, galera, voltando dessa música... Essa música grande, comprida. Brilhante, eu ia dizer. Mas tudo bem. Então vou falar agora do anime. Piada pior que é, cara, foi tudo muito ruim. Foi um combo. Foi um combo. Assim, foi levando um ao outro e tal. Cara, porra. Mas deixa pra lá, cara. A gente tá querendo ver quem é o pior, né? Cara, só não tá pior do que o podcast que o Padinho participou. Eu e do Luke lá, o último e o Yopinando Shibun que saiu. Que ali tava épico demais, cara. A linha do ridículo foi transpassada naquele podcast, com certeza. Com certeza. Aliás, a linha do ridículo ela foi transpassada em poucos minutos. Não foi todo mundo. Não foi na primeira piada, a gente já foi. Foi isso. Mas bem, vamos voltar aqui. O Luke Lucas tem o dom, cara. O Luke tem o dom, não adianta. Ele tem o dom. Cara, o pior que eu fiquei horas vendo aquele Twitter lá, cara. Piada ruim. Muito bom. E ele tá formando substitutos, né? Vulgo Bebop. Ai, cara. Ele mas vai criar uma faculdade disso ainda, vocês vão ver só. É. Tá bom. Então... Diploma reconhecido a nível nacional. Vamos lá. Tô falando agora do anime um pouco mais dramático, né? Que eu gosto pra caramba. Também é do Sayono Noitami, né? E, cara, porra, É foda lembrar desse anime, que você lembra lá do caso do terremoto no Japão, que inclusive o anime foi estava sendo reexibido e pararam de passar por causa de algumas cenas. Então, mas estou falando do anime Tokyo Magnitude 8.0, que era um anime feito baseado numa pesquisa de o que poderia acontecer se ocorresse um terremoto de magnitude 8.0 bem no centro de Tóquio. E, cara, é incrível, assim, a história é muito bacana, o final é surpreendente. Eu, pelo menos, eu admito que eu não sabia, eu não percebi, cara, até dois episódios antes do final, eu não descobri porra nenhuma daquilo ali. E, cara, eu acho fantástico, esse anime é brilhante, assim, quem puder assistir, assista, que é um anime muito bacana. Gosto tanto da abertura, da música de abertura quanto de encerramento, vou indicar a abertura. Da banda Abingdon Boys School de novo, indicando a música da Abingdon Boys School. Olha aí o replay. Que é a música Kimi no Uta. Eu até pensei em indicar o encerramento pra não ter o replay, mas eu gosto mais dessa abertura. O encerramento, só falando por cima, o nome da música é Melody, que é da Yui. E, cara, muito, muito boa, cara. Eu acho excelente essa música, esse anime é genial, cara. Quem puder assistir a. Vai, e uma das coisas que mais me deixou feliz, inclusive, no passado, principalmente no anime portfólio, quando eu fiz um post sobre Tokyo Magnitude, chegaram algumas pessoas pra mim me dizendo que foram assistir o anime e que acharam muito bom, cara, e pô, eu fico muito feliz com isso. Cara. Alguém quer falar de Tokyo Magnitude? Cara, eu me recuso a falar desse anime, porque esse anime foi um dos mais tocantes em 2011 pra mim, não tem como... 2011? Não tem como... É de 2011, não? 2011. É. 11. É de 2011? Acho que é. Eu achei 2009, cara. Tokyo Magnitude 8.0 é 2011? Vamos confirmar isso aqui? Vou confirmar aqui. Eu posso estar totalmente enganado, mas... 2009. Errei por dois anos? 2009, cara. Como falei agora. Cara, eu tô velho. Eu escrevi resenha desse anime aí quando ele foi lançado, assim. Não, repita, 2011. Repita que você falou que tá velho. Foi em 2011, bem no ano. Eu quero ouvir isso. Foi bem no ano do terremoto? Não foi. Ia ser complicado. Ia ser bem complicado. Caramba, o tempo passa rápido. Eu tenho uma coisa pra falar desse anime, cara. Eu gostei muito dele, mas o grande destaque que eu achei dele foi o encerramento, cara. O encerramento é espetacular. Sim. É difícil ter uma série com um encerramento acima, assim, da média, que você te surpreenda, né? Às vezes fica no mediano. O encerramento fala do final do frustrante. Anime. É, o encerramento é o final do anime. É maravilhoso. É muito não tô falando da música e encerramento não, tá, pessoal? O final mesmo, desfecho do anime. É muito bom. Cara, muito bom. A história toda é ótima. Como eu disse, é surpreendente, cara. Eu só não gostei mesmo do ritmo do anime, mas o drama dele e o desfecho foram muito bons. Eu gosto muito da animação do anime, embora tenha uns CGIs que ficaram datados já. Mas eu acho bem legal, cara, também. O visual também é lindo. Gosto de lembrar disso. O design dos personagens é meio genérico, isso eu tenho que admitir. Mas ainda assim são marcantes os personagens do anime. E só o Carleiro decidiu não falar, né? Depois que errou e a data, desistiu. Eu já não queria falar antes, agora eu não quero falar mais. Não, cara, falei só se você gostou, não, cara. É claro que eu gostei do anime, caramba. Porra! Foi o preferido de 2009? Porque de 2008 tu já falou dois animes que foram preferidos. Não, meu preferido de 2009 foi Saki. Tá bom. Escutem Kimi no Uta. Cara, essas horas que eu destruo o mundo dos outros é uma maravilha, né? É maravilhoso. Vamos pra próxima. アスファルト錆びた雨の匂いに吸い込まれてきそうでずっと怯えながら小さく膝を抱えて低い雲を眺めていたあの日君がくれた優しささえなくしてしまうほど歪んだこの世界でうつむきその時はいつでも僕がそばにいるから君のために今全てを捧げよう叶うのなら求めた繋いだ手を離さないで ぽよ ー。Isso que ele não perguntou qual foi meu preferido de 2010. Caleiro, vamos lá, qual que é a sua terceira música? Não quer saber meu preferido de 2010? Não, não quero saber qual foi. Caleiro, Caleiro, qual foi seu anime preferido de 2010? Aê, perguntou. Work. Ah, mas eu gosto. Ah. Ah, mas eu gosto de Work. Tá aprovado. Tá tranquilo. É que, infelizmente, o Vilazo não gosta de saque, aí já viu, né? Bom, mas vamos pra minha terceira música, que vai ser a minha música de encerramento hoje aqui nesse podcast. Eu escolhi um tema de um anime que é o ápice do chamado Amo ou Odeio. Ou seja, estou falando de School Days. Ainda não tem a música, né? Depois. Eu tô falando, essa é a minha última música. Não, do podcast. Bebop, desculpa. Oi, Planeta Terra, Bebop. Sorry. Ah, ok, beleza. Ainda tá então, pensando aqui. No fundo do guitarrista. Não, tá, bomba. Tô procurando aqui. Desculpa, cara. Bomba, cara. Não, hein. Coloquei o vídeo aí depois, se vocês quiserem ver. Não quero. Deixa pra aí lá. Aí dos amigos dele. Deixa pra lá. Vai lá, continua, cara. Tá, beleza. Por que eu fui escolher... Ah, não vou estar aqui hoje, hein? A gente fala por causa da besteira. Cara, vocês falam besteira com ela estando aqui. Ela estando aqui, ela não estando aqui, vocês vão falar de qualquer forma. Oxi. Ou eu tô mentindo, não tô sabendo? É, mais ou menos. A gente se segura um pouquinho. Não. Vocês não se seguram nem um pouco. Desculpa, cara. Eu me seguro às vezes. Vai, fala desse anime maravilhoso que é School Days. Vai, fala aí. Desculpa por interromper. Eu sou um herege no planeta Terra porque eu gosto de School Days. Pronto. Tô falando já. E eu sei que a maioria absoluta odeia o anime. Pronto, tô falando já. Mas enfim, não é esse o tópico. Aí, Bebop, a gente tem que fazer a versão contrária daquele podcast do Todo Mundo Gosta, Mas Eu Odeio, pra ser o Todo Mundo Odeia, Mas Eu Gosto. Cara, é, eu gostei de estudar quando eu vi a primeira vez, mas quando eu fui tentar ver uma segunda, eu achei horrível. Então, foi um ame e depois foi um odeio. Cara, eu assisti School Days na seguinte ocasião, assisti ele semanalmente. Aí quando surgiu o último belo episódio do anime, no maravilhoso mês de dezembro de 2007, o que veio no último episódio? Sangue Preto. É um filme muito ruim, por sinal. Não assisto. Exilásio, chato. Na verdade é um filme mais ou menos drama, meio louco, mas eu não gostei muito. É, vamos lá. Enfim, fizeram Sangue Preto, sendo do nosso amigo Makoto, que até hoje é um dos protagonistas mais odiados da história dos animes, pelo menos de 2000 pra cá. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que o apelido dele é Makoto. Eu lamento por ele. Mas a gente faz mais referência ao Makoto do Elf, do El Hazard. Então tudo bem. Ah, então beleza, tá perdoado. Porque se é apelidado de Makoto por causa do escudo dele, eu acho que ninguém merece. Não, mas ele não foi apelidado por causa disso, cara. Ele foi apelidado porque o nome dele é Aldemir. É, e a professora de japonês dele, que também já foi minha professora de japonês, ela não conseguia falar, que era muito complicado pra falar Aldemiro e tal. Então ela decidiu botar um outro nome mais simples pra ele, aí chamou Makoto. Então pronto, ficou. Porra, tudo aí tá ficou, vendo? Aí ficou. Ah, então tá explicado. Então, assim, cara, assim, eu não me lembro vagamente de Escudez. Eu vi. Eu acho que eu cheguei a ver 5 episódios, mas eu me lembro vagamente. O Makoto do Escudez, ele é sincero, como o nome diz? Deu o significado de Makoto. Sinceridade. Ele é sincero até demais. Ok. Makoto sincero é protagonista? Com... É, ele é sincero com a picaretagem. Ah, ele, ele, é ele é extremamente sincero. Ele é sincero? Peraí, cara, peraí. Ele é sincero. Me manda a versão que você assistiu. Agora o Bebop está pensando, eu vi esse. Ele não esconde em nenhum momento que ele é sem vergonha. Aliás, ele esconde no primeiro episódio, mas depois também. Calir, ele pode ser sincero com a vontade física dele. Agora, com os outros, ele não é sincero, não. Cara, você não entendeu, ele é sincero na sem vergonhice. Eu falei isso. Ele é tão sincero quanto o cara do Hentai hoje? Não sei, cara. Aí você pegou pesado. Aliás, tá difícil pra mim dizer dos três protagonistas qual que é o que fede menos. Acho que não tem um que fede menos. Talvez a Kotonoha. Kotonoha fede menos, mas o Makoto e a Sekai, sinceramente, os dois, braços, mãos dadas no inferno. Tudo que eu posso falar. Caramba, olha aí. Tem três protagonistas desse anime. Oi? Eu juro que eu não lembro porra nenhuma dessa série. Eu parei no episódio. Eu não gostava do negócio. Aí depois eu fui saber do final. Então nem vou. E eu tô falando isso sendo que eu gostei do anime. Olha o que eu falo dos personagens sendo que eu gostei do anime. Mas o Escudez, né? Escudez tem um fato legal. Eu não vou contar aqui, né? Algumas pessoas vão atrás, acho que a maioria já sabe. Mas toda vez que eu falo de alguém de Escudez, em evento, ou conversando mesmo. Muita gente não viu o Escudez, mas todo mundo sabe o final, cara. Todo também, mundo sabe, cara, o que acontece no final, cara. O nome desse anime tinha que ser School Nights, cara. Meu Deus. Não. Ou Night Days, né? Sei lá. E bom, você tá inspirado hoje, né? Vai, continue aí, cara. Ah, ele não respondeu, olha que maravilha. Fica quieto. Ele desviou, ok. Assim, Escudez é um anime que... Por causa do episódio final dele, realmente eu não vou tirar... Tudo bem que o Vilas pode ter dito na brincadeira, não sei, mas ele tem grande razão nisso. As pessoas podem ter nunca visto Escudez na vida, mas sabe perfeitamente o que foi o último episódio do anime, de tanto que ele é comentado até hoje. De tanto que é comentado até hoje. Quer dizer, não é sempre que você vai saber que a menina... Eu digo, não, legal, olha, eu digo olha, que eu não olha. Vou falar que olha do anime, então, cara, olha. Pode ser... Cara, o anime de 2007. Sim, não, caramba, foi 6 anos, cara. Estavam reclamando que eu tava dando spoiler de mangá de 20 anos. Não. Mas ele já deu spoiler do que acontece com o protagonista lá no início? Já deu spoiler do último episódio? Eu nem notei, cara. Agora também não notei. E aí, no final do anime... Quer dizer... Você quer que eu diga o quê? Que algum personagem tem sã consciência nesse anime? Eu acho que ela não... Bebop... Ele merecia, cara. Deixa ele sofrer mais um pouquinho. Será que ele não sofreu bastante, não? Não, acho que ele deve se divertir muito. Vamos lá, próxima. Diz a música, por favor. Vamos pra próxima. Olha a pressa do Vilas, porque a gente tá falando de escudez, cara. Olha a pressa do garoto. Porque, cara... É, melhor não, cara. Melhor deixar pra... O podcast tá tão bom, o nível. O máximo que a gente chegou foi no guitarrista lá. Então, pô. No iate. Não, que é muito... O que se você pensar em animes é muito normal. Em X, por exemplo... Ou quase isso, né? Agora o fandom de X vai me matar. Caramba. Pouco no pico, eles carregam o que no final? Bebop! Cara, eu pensei que a gente ia ficar um podcast sem falar de Pouco no Pico, mas você vai lá e dá um jeito de Pouco no Pico no meio, cara. No meio de onde? Até o Eric. Outro engraçadinho. Tá. Outro no meio do Chico, cara. Do Chico. Eu tô falando, cara. O Luke não tá no podcast, mas deixou umas séculas dele aqui. Coco fica no meio do Pipo e de Chico. Olha isso, cara. Sanduíche. Pô, cara, assim, vocês baixaram o Worms, cara, pra gente jogar. Porque eu ainda não pude jogar com o Luke e a revanche, porque eu não aceito ter perdido. Eu te proíbo de falar um pouco. Desafio, hein? Falar o nome dos personagens que vocês colocaram no jogo. Ah, por quê, cara? Meu grupo tinha só uns personagens normais, o Manteiga Negra, o... o Greymon, uau. O Neto Timano. Era a equipe principal ali, mas o Duke tinha o Pico, o Tico, o Coco. E se botaram pra fora. Ah, aí roubou. O Shun. Yoga e o Shiryu. Shiryu amigo. Shiryu amigo! Eu fiquei revoltado, cara, porque a única vez que eu cheguei perto de ganhar dele, o do Yoga se usou o kamikaze em mim. Filho da puta. Olha aí. Marcar um dia aí pra gente jogar isso. Mas bem, vamos voltar aí pro... Bom, pra fazer o podcast correr, então, escuta o tema de abertura de Skudez, que é a música Innocent Blue. Realmente vale a pena a música. Quanto ao anime, vai pra tua conta e risco. Você vê que eu gostei do anime, mas ok. A música vai ser... o anime tá decepcionando bastante em relação ao mangá, mas eu gosto bastante, acho bem empolgante a música de abertura, que seria a música Savior of Song, cantada por Nami, que é cover em inglês de músicas da Vocaloid, e que é a música cantada por Nami, tocada por um grupo chamado My Fancy History. Música de abertura de Aoki Hagane no Arpeggio, anime que está sendo exibido na temporada atual e que é uma música de rock bem empolgante. Eu gosto bastante dessa música. Talvez acho que é a melhor coisa do anime até agora. É, e vamos ser sinceros, cara, Cara, desculpa, eu vou discordar do Eric. Pra mim o anime melhorou muito. É um anime que ninguém dava nada, eu mesmo não dava nada por esse anime, mas olha, tá me surpreendendo. Rio, fala mal de um anime. Eu falo de Keteru Futari. Posso falar mal de Keteru Futari. Posso falar mal de... Esse ano, o anime desse ano. Desse ano? Megami Buu. Cara, eu me lembro que eu fiquei impressionado quando eu vi que o Carlinho deu nota baixa pra Megami Buu. Eu juro que eu esperava que ele desse uma nota tipo Free. Não, porque Free foi um bom anime pra mim. A Megami Buu, sinceramente. Oi, Glass, Free é da Kyoto. Nada a ver, cara. Free foi bom. Pô, nada a ver. Tanto que Tamako Market eu não gostei. A Megami Buu também é moe, cara. Cara, o problema de Megami Buu é outro. O problema de Megami Buu vai muito além, mano. Olha, nossa, é muito além. Enfim. Então, voltando ao Kagane, eu tô gostando. A única coisa que eu tô achando boa que eles adaptaram bem do mangá é as lutas, as batalhas entre os navios. Aquilo tá, ficou legal. Agora a história, eles estão omitindo muitas coisas e estão dividindo às vezes a história. Em vez de mostrar dois eventos acontecendo ao mesmo tempo, passou uma moto. Em vez de mostrar dois eventos. Em vez de mostrar dois acontecimentos ocorrendo ao mesmo tempo, não, eles estão separando, repartindo. E não tô achando legal isso. Enfim, e também eu tô estranhando. Antes eu já tinha até deixado de lado, mas eu tô estranhando de novo essa escolha em deixar tudo em CG. Personagens meio esquisitos, meio durões. Realmente o anime tá decepcionando em relação ao mangá. O mangá foi assim, quando eu li, eu comecei a ler com uma baita descrença, porque a história parecia até interessante, a premissa, mas poxa, um bando de garotas que são a personificação de alguma coisa. Mas no caso que o mangá... Isso me lembra alguma coisa, cara? Isso lembra um monte de coisa. Me lembra garotas e armas. Bebop até citou hoje. É. Ah, achava, nossa, vai abusar de fanservice e cenas e diálogos meio questionáveis, mas não, o mangá quase não se aproveita disso. Ele realmente foca muito em estratégias e política, mas no anime eu não tô vendo a mesma força quanto a isso. Ô Carleiro, você gosta de Upotê? Upotê? Não assisti. E aquele dos tanques, das garotas que andam em tanques? Também não assisti. Ok, ok. E Stella? Você vê que Stella é o mais novo do estilo. Pô, eu gosto, caralho. Não é o novo do estilo, é o pau. Ah, Stella, não gostei, não. Ele é mediano pra bom, cara. Eu diria que ele é mediano pra bom. O pote é horrível. Agora, ganhos depois, eu ainda não assisti até hoje. Não, mas o final de Stella, a parte final de Stella, não sei se tu viu todo, né? Deve ter visto, porque tu nunca desiste de anime. Mas se tu viu, eu gostei daquela parte final, cara. Mas já o pote, esse aí, não. Poxa, que coisa horrível. Ah, o Potter, não. Então, só isso. Eu acho a música excelente, o anime está... Qual é a música mesmo, que eu não escutei o nome. Savior of Song, cantada por Nano. Que se for procurar foto dessa pessoa, você lembra, é difícil saber se é garota ou garota, porque ela tem uma aparência bem masculina. Depois daquele podcast, eu sempre averigo, cara, eu sempre olho na internet pra ter certeza. É mais uma cantora de MPB. É mais uma cantora de MPB, exato. Não, até hoje a minha maior surpresa quanto a isso foi saber que quem canta a abertura de Bibogamigá é um homem chamado Pico. É um homem. Pico! Caramba! Ai, cara, esse tá de novo Pico aí. Cuidado que o Pico já enganou muita gente. Nossa, voz legal dessa mulher e tal. Eu vou procurar aqui a música, achei o clipe no YouTube. Ai, pera aí. Eu não questionei, cara. Eu achava que era mulher, cara. Porra, não, cara. Nem questionava isso. Não, nem. É, vou meu caso do Gatchamacauts, né, cara? Ele foi olhar atrás de olhar. E o pior é que a primeira imagem que eu acho do cara é o cara com uma presilha no cabelo. Porra! Que tamanho. É. Por isso que Boku no Pico faz sucesso no Japão. É, cara, é por isso que o Japão adora MPB, cara. É isso aí. Mas é isso. Save of Song de Aoki Hagane no Arpeggio. Música de abertura. I look across the raging war and feel the steady beating of my heart. Arashi no mai no shizuke sani. Yaiba furi wa rasute ku. A memory fading, 今も時代を超えて I tell a story 響く宣戦布告の歌残酷に染まるこの誓いを We're fighting till the bitter end 途切れ chegou aquela parte triste do podcast, aquela parte que a gente tem que se despedir, falar nossas considerações finais, todo mundo... Ah, ah, que pena. Todo mundo. Cara, a gente tem que ensaiar isso, não ficou legal. É, só abrir a boca e fazer ah. No 3, no 3. 1, 2, 3. Não ficou legal. Não. Só pra deixar claro, o 3 é depois do 2. Vai de novo. 1, 2, 3. Deixa eu falar. Então, galera, chegou aqui na parte final do podcast. Pera aí, respira. Primeiro você dá risada, depois você fala. Chegamos à parte final do podcast, em que a gente vai tecer nossas considerações finais. Parou de novo, que seriedade não combina com você. Sobrevivendo. Bem, quais são as suas considerações finais, Bebop? Eu quero falar pro pessoal aí que quem quiser, acesse lá o Anime Coach. Tem uns posts bem legais, resenhas novas, entrevistas, papéis de parede. Na verdade, algumas imagens bacanas dos animes da temporada. Bebop só fala dos posts do Eric. É porque só o Eric posta lá mesmo. Eu só coloco os... Ultimamente estou colocando podcast. E acessem também o blog do Carlírio, o Netotinho, o Netoin, o Anime Portfólio, que vocês já devem estar acessando, né? E é isso. Obrigado por participar novamente aqui, valeu. Opa, a gente que agradece. Ainda bem que um time tá formado, né, cara? É. Outra pessoa que chamarmos, e aí sim seria convidado. É, eu acho que a gente nem precisa agradecer muito, não. Então, meu caro amigo Padrinho, Carlírio, por favor, suas considerações finais. Lembrando, a gente acabou não falando antes, né? Mas que o segundo padrinho, eu vou escolher o tema e o Eric vai escolher a música final. Exatamente. Então, foi com grande alegria que eu participei de mais um podcast aí com esse pessoal maravilhoso, que gosta de ficar me trolando e tirando a paciência, mas ok, a gente perdoa isso. Eu tenho o dom de perdoar, pelo menos, né? Não sei dizer dos outros. Momento humildade aqui. Mas eu agradeço pela participação, agradeço estar na companhia dos amigos Evilásio, Eric e Bebop, lamentando a ausência da Ana e do Luke, se bem que vou o Luke, fazer sinceramente... um segundo de silêncio por eles. É, ok. Pronto, pode ir, vai. Não deu um segundo, sabia? Tá, vamos lá, então. Ah, tá, agora vai contar que nem no coisa do Bota dos Fundos. Bebop, fala de novo. Um segundo de silêncio em homenagem a Ana Chan e o amigo Luke. Nobre amigo Luke. O Evilásio não colaborou com o segundo de silêncio, ele vai conta levar cartão amarelo. Ele levou cartão amarelo nesse momento. Bom, três amarelos, você tá suspenso, Evilásio. Tá bom, então tá. Quem vai editar no meu lugar, só curiosidade? Não, você vai estar suspenso, você não pode falar no podcast durante 15 minutos. Ah, tá. É a regra, regra de futebol de salão, né? É a regra de futebol de salão, tá? Exatamente. Aí se você tomar cartão azul, você fica meia hora sem poder falar. Que regra estúpida que eu inventei, mas ok. Voltando. Eu gostei de participar desse podcast, o pessoal sabe divertir, o pessoal... sabe criar um ambiente bacana. E eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, tanto quanto eu gostei de participar dele, e que eu acho que os outros amigos também gostaram de participar. Claro, visitem o Netoin, estamos chegando no mês de aniversário, do sétimo aniversário do site. Ainda estou vendo o que eu vou fazer, o que eu vou aprontar nesse aniversário. E visitem também o Netoin Mais, que está com uns contos bem bacanas lá para vocês lerem. Só para confirmar, o Netoin faz aniversário... É 2 dias depois do Anime Portfólio, né? Dia 22 de dezembro. Um dia depois do Anime Portfólio, desculpa. Serão 7 anos. A gente vai fazer 5, só que a surpresa que eu queria preparar, infelizmente, não deu pra ficar pronta até esse final do ano. Mas a gente vai ter coisa, assim, pro aniversário. Então eu agradeço todo mundo, sempre solícito. Até tarde, né? Porque pra vocês tá bem tarde, eu imagino. Mas, bem, obrigado, foi divertido. A gente não precisava do guitarrista com um grande fundão, mas foi legal, foi interessante. A única coisa que eu não gostei é que o padrinho deixou claro que me odeia. Não, depois eu voltei atrás e disse que não te odeio mais. Se você quiser que eu te odeie, eu posso odiar de novo. Não, obrigado, padrinho. Obrigado por você não me odiar, cara. Beleza. Ó, o amor está no ar agora. Cala a boca. Perdão do padrinho. Ok. Eu pensei em alguma coisa pra falar, mas não veio nada na cabeça. desculpa. Mais uma vez agradecer não só a vocês, mas ao público. Felizmente o podcast está sendo bem acessado. E dizer que é muito legal sempre participar do podcast. Gostei do tema. Apesar de que saiu logo depois do da enquete, então meu que a enquete foi quase que invalidado. Mas ok. E o próximo tema era um tema quase que previsível, mas tema do próximo, momento de suspense agora. Um segundo de suspense. É, tema do Rock Balboa no fundo, por favor. Não, pô, não é suspense, caramba. Onde que tem suspense Rock Balboa? Não, eu quero. Não, eu acho que combina, porque você vai dar o nome do tema, então eu acho que aquela música de fundo do Rock Balboa combina com a situação. Então, assim, já falaram do ano de 2006, que acho que foi o padrinho que escolheu, né? Ou o Eric, não, desculpa, o Eric escolheu, foi o... É, da... foi o Eric. Foi no mês passado, inclusive. Eu quero ver o Eric escolher 2012. Foi o anterior, inclusive, e é o ano preferido do Eric. Já falaram de 2008, que esse sim foi o padrinho que escolheu, foi? Foi. Então eu vou escolher agora o meu ano preferido, que é 2007. Então, o próximo podcast vai ser animes de 2007. O único problema é porque já falaram de bacano, já falaram... Porra, já pegaram um monte de música de anime de 2007. Mas o ano é muito bom, então tem outras coisas bem legais, cara. Ah, ponto positivo, não tem Boku no Pico. É, não tem Boku no Pico. Não, porra, é o melhor ano pra mim, cara. Claro que não tem Boku no Pico, caramba. Tem a continuação, não tem, no Boku no Pico, no ano seguinte? Que continuação de Boku no Pico? O Tico Pico lá... Meu Deus, Bebop, nunca, cara. Não sei, o Eric, que é o nosso... Você sabe, Eric? Nosso especialista para assuntos Boku no Pico e anos. No dia 19 de abril de 2007 foi lançado o Pico do Tico. Quando o Tico conhece Tico. Meu Deus. Então, pronto, prepare-se para o próximo podcast. Bebop no Pico vive mais uma vez mais. A volta de Pico com Tico. Não, cara. Agora rola o suspense, sinceramente. Então é isso aí, galera. Próximo podcast, anime de 2007. Depois a gente para de fazer animes por ano por um tempo. Então, Eric, vai lá, suas considerações finais e qual a música a gente vai encerrar o podcast. Obrigado pela participação mais uma vez. E eu queria deixar... Não é o podcast do Anime Cote, mas é pra você. Que, no caso, eu recebi hoje um e-mail da escritora Taku. Ela falando que finalmente ela está com o computador e internet funcionando, então vai poder voltar a contribuir com o site. Oh, que bom. E ela... Que bom, cara. Faz tempo que eu não vi a escritora. Aí ela mandou aqui um lembrete, mandou oi pra todo mundo. E oi. Ela mandou... Oi, escritora. Se você estiver escutando, oi. Estiver escrevendo aí, mandou... oi pra você. E ela mandou um lembrete pro Sr. Vilazo a respeito da sessão 42. Sessão, a resposta desculpa. É 42. Desculpa, vai voltar essa semana. Manda um recado pro Evilado. Cadê a resposta? Vez, é 42. Faz séculos que ele não manda uma postagem dessa coluna, é tô sentindo falta. É verdade. Se é por falta de ideias, posso dar umas sugestões, se ele quiser, é claro. Diz aí. Mas ela não mandou aqui as sugestões. Volta essa semana. Volta essa semana. Vai sair no fim de semana agora. Ó, prometeu, hein? Antes desse podcast sair, vai ter uma edição. Aí na edição ele vai cortar essa parte que é promessa. Corta essa! Se não der tempo, né, Vilato? Aí põe no outro. Como esse podcast vai sair? Na outra semana? Assim, acho que vem segunda-feira, eu posso adiar mais uma semana, olha aí. É, tem essas artimanhas, né? Olha aí. É bom que se eu não lançar... A parte boa da edição. Se eu não lançar até sábado, eu ainda tô no crédito. Isso aí. E a música que eu vou escolher, que foi a última opção minha, é uma música de rock cantada pelo grupo Cold Rain, que já fez também um encerramento em Hajime no Ippo, a segunda temporada, New Challenge. E a música se chama We Are Not Alone, que é a abertura de Raybon. E Raybon e o subtítulo Nisha Hokubo no Shinichi, que conta a história de seis jovens que no ano de 1955... são mandados para um reformatório juvenil. E lá, bem, a situação é bastante complicada. Eles passam por momentos... Nossa, eu me surpreendi com esse anime em algumas cenas. Ele é muito pesado até. Não exatamente visual, mas... É mais na sugestão, né? Na sugestão. Exato. o Carlinho falou que gostou de War como melhor anime de 2010, pra mim, Rainbow foi o melhor anime desse ano, porque eu adorei a história, e principalmente eu peguei uma atenção muito grande para os personagens por conta do que eles passaram nesse local, e depois quando conta a história individual deles, o que acontece com cada um. Eu achei sensacional esse anime. Ele tinha sido anunciado acho que em 2008, né? Ele foi anunciado em 2008, aí atrasou e acabou saindo só em 2010. Quando eu olhei os animes que seriam lançados naquela temporada, pô, esse aqui provavelmente vai ser um dos melhores. Aí fiquei esperando e nada. Foi 2010. Pois é, cara, mas foi bacana. Porra, valeu a pena. Eu acho muito bom. Nunca... Eu ia perguntar ao Pupa se seria o mesmo caso. Pupa vai ser na próxima temporada, né, que jogaram. Será? Prometeram que na próxima temporada vai estrear. Trouxeram um trailer aí, né, mas bem... Acho que vai ficar famoso no Brasil esse anime. Pelo menos pra trocadilho. O pessoal vai gostar. Opa! Né? Então, nossa, esse anime eu achei bastante... São seis jovens, no caso, que vão parar no reformatório, mas lá já tem um que se torna meio que um humano, um irmão mais velho pra ele. Aquele cara é como se fosse uma versão de 1950, do Japão de 1955, né? Do Kamina, do Gurren Lagann, cara. Ele é bem esse aí, cara. Eu achei muito foda. É um dos meus personagens preferidos, cara. Nossa, eu acho a camaradagem entre eles. Nossa, eu achei tão bom. Principalmente porque os que eram contra ele, digamos assim, o outro lado, eram pessoas totalmente mesquinhas e odiosas. Por exemplo... Tem um dos vilões mais fodas de anime, porra, na minha opinião, esse anime. Nossa, aquele cara é um desgraçado. Raramente eu peguei tanta raiva com o personagem por conta do que ele faz. Enfim, eu acho esse anime excelente. Eu tenho mais raiva da mulher, cara. Da mulher? Da mulher. Nossa, não tô lembrando. É do reformatório? É, ela... Então, o lourinho lá? Sim. Que ela abusa do lourinho. Ah. Ah, tá, sei. Mas eu não quero falar porque é por causa do que aconteceu com a irmã dele, na verdade, que eu tenho mais, que eu gosto. Ah, sei. Mas o carcereiro que eu acho mais filha da mãe, pra não falar outra coisa. Enfim, a música de abertura, You Are Not Alone, Nós Não Estamos Sozinhos, cantado pelo grupo de rock Cold Rain. E é uma música emocionante, cara. Com o anime e tal, ficou foda. Sim. É, ótima escolha, cara, pra encerramento. O Carlinho não viu, né, Carlinho? Qual anime? olha só, meu amigo. Cara, eu não prestei atenção, desculpa. Não prestei atenção, meu desculpa. Deus, cara. Rainbow. Não. Fica a dica. Então é isso aí, galera. Terminando aqui o podcast com essa música desse anime. Excelente, é sério, galera. Quem for maior de 18 anos, assista aqui. Esse é um podcast realmente pra maiores de idade, embora não tenhamos descido tanto nível, né? É, porque teve um personagem aqui que é bem ousado ainda. Tá de uma banda. Esse guitarrista vai virar uma minhoquinha de Worms. Ah, o podcast acabou ficando grande por causa dele. Então é isso aí. Então, galera, até o próximo podcast. Até daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Falou. Tchau. Até.